Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. E vamos tirando a música aí. Vamos se tirando logo. Não, senão a Marvel te engana. É. Se não, senão eu vou te enganar. Vamos logo baixando logo a música aí, porque senão a Marvel corta nossas cabeças aqui. Durante o quê? A Disney não, nos peitos. É, vixe, é mesmo. Não é nem a Marvel não, mas é a Disney. Mano. Deixa a Disney te pegar aí pra tu ver, menino. Como é só chibatada ali no lombo. Direto. Os caras tão nem aí não, mano. Pode falar aí, é, não sei o quê. A Disney é boazinha, menino. Tu é doida, mano. Boazinha é a mãe, tá, né? Só fora. É, mano. Boazinha é minha mãe. E nem isso, né? Nem já foi, né? Putaria, viu, mano? Hoje a gente vai falar sobre, né? WandaVision. Vocês falam como? WandaVision. Eu não tenho frescura, eu falo WandaVision, negócio de WandaVision, vai tomar no cu e fala assim. Não, mas, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou WandaVision. Antes do episódio 4 a gente chamava de WandaLixion, lembra? A gente ficava chamando de WandaLixion antes do episódio 4. WandaLixion? Tem um amigo nosso que ele mandou um áudio pro Samuel aí, tá só fora da câmera aí, Samuel. Ele tá aqui. Não quer mostrar o rosto aí. E pronto, aqui. Ei, macho, com a pandemia, o Samuel não tá cabendo no enquadramento. É verdade. Que é esse, mal bucho, Não, o bicho emagreceu. Tem um amigo nosso em comum, que ele mandou um áudio pro Samuel do WandaVision, né? Do que ele achou. Aí ele falou assim, ó, não, cara, porque... A Wanda? O personagem principal que eu gostei foi a Wanda. A Wanda? Caralho, Wanda. Quem você percebeu que é a Wanda? Quem é que fala isso, bicho? É... Wanda. Não é nem com o U, mano. Não... Wanda, velho. A negada assiste o filme tudo dublado e não chama de Wanda. E agora estão querendo botar o Wanda. Porque no começo do seriado, João, não sei se vocês perceberam, que tem um preview, né? É, ela fala, né? Anteriormente Wanda... em WandaVision, só que ninguém fala WandaVision. Não, ela mesma, né, fala WandaVision, só que ninguém chama ela de Wanda, mas é só Wanda, mano. É só Wanda. Eu acho que a galera trolando direto, mano. Os dubladores, mano. É doido. Mas na dublagem fala o quê? Fala Wanda, mano. Fala Wanda. Eu assisti em inglês sem legenda. Que história é essa, mano? Que isso aqui tá assistindo todo mundo dubladão, mano. Eu gosto de estar dublado. Eu assisti o WandaVision japonês. Mas eles botaram a mesma dublagem dos filmes? Eu não assisti legendado. Mesma dublagem dos filmes, é o mesmo dublador. Mesma dublagem. É massa. É. A dublagem é muito boa, mano. A dublagem é. Tá de parabéns ali, mano. A dublagem é massa, viu? Mas você lembra quem foi que trouxe a ideia de querer assistir o WandaVision? Fui eu mesmo, foi não? Que eu disse, rapaz, negado, eu começo a assistir aí. O mundo todo assistiu porque o Samuel assistiu. Não. O que eu tô falando é lá no nosso grupo, porque o João não tá assistindo. O Samuel tá assistindo, agora eu vou assistir. Ei, João. Samuel postou no Instagram assim, eu veria uma série da Wanda e o Visão e a Disney. Vixe, saiu o roteiro. Os caras escreveram Teve outro amigo nosso. Caraca. Amigo não, né? Conhecido, né? Que ele falou assim num vídeo, num determinado vídeo de WandaVision. Ele falou assim, ó. Não, porque eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro. E eu pensei, cara, vou desistir. Aí eu pensando assim, ó. Caralho, meu irmão. Imagine os caras lá na Marvel, mano, na reunião, mano. Puta que pariu, mancho. Eu não acredito que vocês deixaram o fulano lá, não, mancho. Ele queria desistir, porra. Vamos melhorar aí os episódios, porra. E aí os caras estão muito preocupados, né? Deixa eu só mandar um salve pro meu amigo Thiago aí, que tá assistindo aí. Abração, Thiago. Saudades. O Anderson Costa disse assim, ó. Kevin Feige segue o Samuel. Copiou a ideia dele. O bonezinho toda vez. Bicho é pretencioso. Eu que dei a ideia do seriado. Eu que dei a ideia pro Kevin Feige usar boné toda reunião. Olha aí, o cara roubou meu estilo, mano. Pior que o Kevin Feige vive usando boné, aquele baitola. Tá ligado que a ideia do Falcão e do Soldado Invernal é do Samuel e um amigo dele que só andavam junto, né? A drupa de novo. É, exatamente. Já sabe como é que vai ser o final da temporada, né? Exatamente. Agora, macho, é o seguinte, ó. Como a gente fez um cast lá do The Boys, né? Aí o Samuel disse, não sei o quê. E não me chamaram. Porque não pode falar spoiler, não sei o quê. Pois esse aqui vai estar liberado todos os spoilers, viu, menino? É que fim, mano, liberaram a besta. Agora sim, agora não. Inclusive, ó, esse cast aqui, ele vai ter uma nova estreia de quadro, né? Uma nova estreia de quadro que é a seguinte, ó. Vai ser a estreia do quadro Nossa Humilde Opinião, né, mano? Que vai estrear aí com WandaVision, né? Nossa, quando filhão! Macho é Wanda, macho tá aí, Wanda, ó, tá aí a vinhetinha aí, ó, do Nossa Opinião, que vale aí, tanto quanto merda de gato. A vinhetazinha aí, ó. Nossa Humilde Opinião é os ouvintes. Gostei. Nossa Humilde Opinião chega. É aí. A vinheta doideira. Vinheta zona altamente com orçamento lá embaixo. Como é o nome desse que o Chaves tá carregando, Joel? Que eu toda vida esqueço o nome. É a marmita, não, mas. Ei, Joel, imagina a Televisa dando um strike no Asilo, cara. Tá vendo essa vinheta aí? O cara não pode nem fazer a vinheta, velho. É doido, tá um caça aí de caralho. Inclusive, ó, tem a vinheta zona aí também, ó, dos spoilers, ó. Spoilers tudo liberado, ó. Solta a vinheta aí, menino. Solta a vinheta aí, ó. Vamos começar o padrão Asila de Atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Spoiler liberado, é. Eita, menino. Spoiler liberado. Ei. Pior que o locutor da nossa vinheta tá atrasado, se enrolou e não apareceu ainda, o Giovannizão. Exatamente. O bicho tá enrolado instalando o Skype, mano. Como é que pode? Caralho. Sendo que o Joel convidou na segunda-feira, né? Diga-se de passagem. É mesmo, começo da semana, bicho. Mas enfim. Então, macho. Começando a falar sobre o WandaVision, né, mano? Vou começar pelas expectativas, né, da série. Antes da série começar, né, já tinha expectativa, porque eu vi gente dizendo aí nos vídeos que não, cara, não tinha expectativa nenhuma, não, pra WandaVision. Não. Como é que não tinha, mano? Tu é doida, mano? Mas todo mundo queria, mano, saber... Qualquer coisa, migalhas, qualquer coisa assim, mas de Marvel, mano. Porque a gente já tá, o quê? Um ano sem nada, né? Já tinha alguns filmes marcados, né, da Marvel aí pra sair, né? Acabou que não saiu nenhum, né? Mas a gente tava, né, na expectativa de, caralho, meu irmão, qual é o próximo filme da Marvel, mano? E aí, não sei o quê, por causa, macho. O Vingadores Ultimato, mano, terminou assim de um... Lá em cima, mano, já. Lá em cima. Com a expectativa lá na aí loucura. Aí veio a decepção do filme do Homem-Aranha, né? Que mudou o nome lá do Snap, né? Que é do Estalo, Blip. Que deixou tudo mais comédia, né? Meio que ficou meio decepcionante, né? O Homem-Aranha 2 foi mega decepcionante pra mim. Principalmente porque ele é um dos filmes da Marvel, né? Que é a parceria da Marvel com a Sony, que eles enganaram a gente. Mas porque... o Homem-Aranha foi decepcionante pra ti? Eu achei. Pra mim não foi não, porque eu não assisti também. Esse filme aí, ele enfrenta o mistério, né? Aí no trailer o mistério fala assim, meu irmão, estou vindo de outra realidade, de outro universo, e estou aqui pra tentar salvar esse universo aqui, porque o meu foi destruído. Eu, caralho, doido. Já começou o multiverso, macho, olha aí, o mistério veio de outro universo, ó. massa demais, você vai assistir o filme e não é porra nenhuma não. Disso, mas que é outro, é Marvel enganando a gente de novo, mas é foda. Se fode aí. Se fode aí, né? Se fode mas aí. Mas tu lembra, mas que na época que começou os trailers, né, de WandaVision, a galera dizendo... WandaVision. WandaVision. Vision. Os caras dizendo assim, mano, não, porque... Vai ser a primeira série de terror da Marvel. O meu irmão, mano, não vai ser. Disseram isso, foi? Disseram. Eu tenho um amigo meu que disse assim, meu irmão, essa série, eu tô assistindo isso, mano, é terror psicológico. É um terror psicológico. Os eu é mesmo cientista. Vixe, saiu o nome dele. Eu sou cientista. Né, cara? Dá mas nem pra cientista... limpar ao vivo, né? Dá, né? Aí ele sempre dizia que era um terror psicológico, mas... Pra mim era normal, entendeu? Eu não sentia esse terror que a galera tá dizendo, não, entendeu? Muita gente achou que era um terror psicológico, mas pra mim é normal, assim, é uma aventura normal. Não chega a ser um negócio, um terror psicológico, como dizem, não. Aí quando começou os... começou o maluco aqui no chat, Led Hammer. É, o chapéu do Samuel nota 6 de 10. É, mas meu chapéu da Scania, mano, o maior valor bichinho, mano. Inclusive o Sledgehammer comentou aqui também, ó. Os dois filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, eu acho uma merda foda. Tamo junto, garotinho. Também é meio decepcionante. Também achei meio decepcionante. Eu acho, mas Tony assim, Stark. Saiu os dois primeiros episódios do WandaVision, né? Saiu junto, não foi? Não, uma porrada só, né? Foi. Tipo o The Boys, né? Os dois primeiros liberados, né? Aí saiu o terceiro episódio, né? Na próxima sexta-feira. Aí eu fiquei meio, irmão, mas não é possível, mas que vai... Porque começou com aquele negócio de sitcom, né? Aí eu já fiquei meio assim, né? Porque eu não achei graça nenhuma, mas eu achei totalmente sem graça. A única coisa que me incentivava a assistir era o negócio dos mistérios, né? Ia acontecendo um mistériozinho outro... A atriz gostosa não tinha nada a ver com isso, né? Aí, né, ia tendo um mistériozinho... Se o WandaVision fosse com a Regina Casé, tu não assistia nem a palma. Aí não, meu irmão, tu é doutor. Mas eu me lembro, João, quem discutiu isso no grupo da gente, né, que eu comentei, o caralho, mas é realmente muito decepcionante, é paia demais, meu. Aí, João, a gente assistia de manhãzinha, quando saiu o Samuel Pião Bravo, só podia assistir na hora do almoço, né? Aí era muito bom, cara. Aí o vocês Anderson dois ficaram se aguentando pra não soltar spoiler do grupo. O Anderson mas, assim, Costa mano... falou aqui, ó. Terror aonde, mano? Mas a galera falou, mas que era... Não, vai ser a primeira série de terror psicológico. Os caras... Mas os caras parece que estavam falando, era do... Exorcista, né? É, o sexto sentido. A Marcha Marvel não vai fazer isso, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Aí começou, mano. Macho, não é possível, mano. Três episódios, mano. Não aconteceu nada, mano. Nada, nada, nada, mano. Só fui mostrando misterinho. Eu pensei assim, o Samuel, mano. Os caras vão ficar nessa daí de City com a até o final e metendo misterinho, mano. E não vão responder porra nenhuma. Eu dizia no final. Assim, né, Joel, mas não pode ser não, mano, porque esses três últimos episódios foi 90% sitcom e 10% tentando resolver os mistérios. Não pode ficar nisso, mas não pode. Aí, finalmente, né, saiu daquela sitcom. Vamos só recapitular. O primeiro episódio foi anos 50, correto? Isso. O segundo, 60, e o terceiro foi o 70, que ela engravida, né? Sim. Não, assim, é até legal o andamento, né? Assim, os mistérios que vão acontecendo, né? Tipo, ela ficando grávida do nada, aí fica tudo colorido. Grávida, né, de Taubaté, né? Aí ela tem os filhos, né? Os filhos crescem do nada, né? E tal. Mas mesmo assim, macho, sei lá, macho, eu sentia que as coisas não estavam andando direito, assim. Que não tava andando muito bem. Eu acho, não é possível que vão ficar só nisso aí. E vão separar o último episódio pra tentar responder tudo. É porque o que a gente sentiu mais o baque, foi porque as sitcoms que eles estavam querendo homenagear, entre aspas, né? Eram sitcoms estilos que a gente não gostava, né? Porque as sitcoms que a gente gosta é o quê? É o Maluco no Pedaço, é Eu, a Patroa e as Crianças. Esses tipos de sitcom, não sitcom antigona, assim, piada das antigas, tipo A Feiticeira, Jenny ao Gênio, que era o que eles estavam tentando homenagear, né? Era muito sem graça esse sitcom deles, e o plot também era muito sem graça, entendeu? E isso acaba decepcionando quem não gosta desse tipo de sitcom. Mas a gente viu muita gente comentando que tava gostando daquele tipo de conteúdo, mas eu tava rezando que ele acabasse logo, entendeu? Eu também. Achando foi engraçado. Um sacrifício assistir 3 episódios. O pior de tudo é os caras achando engraçado a série. Macho, não é possível, mano. Não tem graça. Não, uma coisa que é sensacional é que eles usaram pra filmar a série equipamentos da época. Então as imagens, assim, tecnicamente tava muito interessante, mas, cara, eu de fato tava achando bem chatinho os roteiros, aquelas piadinhas e, enfim, eu não curti os 3 primeiros episódios. Eu acho que esse negócio de não estamos usando equipamentos da época, eu acho isso o MOH, mas por quê? É muito fácil, cara, no Adobe Premiere, o cara conseguir simular, mas simular, um filtro daquele, é. O cara conseguir fazer, dar uma editada ali, né, tal, e fazer do jeito que era antigamente, mas é fácil demais, mano, o cara fazer isso daí, mano. O cara, não, pra dar tipo um valor pra série, né? Usamos equipamentos da... Os caras usaram fita, mano. Da onde, mano? Que os caras usaram fita, mano? Tu é doido, mano. Mas é uma coisa, a gente tem que concordar, nós três aqui, que a gente comentou muito isso no grupo, a gente discutiu muito, que o melhor episódio de WandaVision foi o episódio 4, quando chega a linda Darcy, aí... né? A Darcy. Aí eu vou te dizer, viu, macho? Eita, a gente tava até aguentando ali, mas assistir. Aí no 4º episódio, macho, não é possível. Mano. Se não acontecer nada, eu não vou mais assistir, não, mano. Eu não vou mais assistir essa porra, macho. Aí, macho, o 4º episódio, macho, é muito massa, macho. É muito começa bom. Começa muito com bom. Eles estavam no negócio lá da sitcom, né? Aí saiu da sitcom e foi pro mundo real, né? Porque é mostrando a visão da Mônica, né? Da Mônica Rambeau, que é a filha... Que é linda também. Que é a filha da Maria Rambeau, né? Lá do Capitã Marvel, né? E tal, amiga. Sim, da Capitã Marvel. Dos anos 90, a pivetinha dos anos 90. Eu fiquei me perguntando, eu acho que diabo é isso, mano. Como é que ela cresceu se no filme ela era bem pequenininha? Mas é porque o Capitão Marvel se passa nos anos 90, né, mano? Passa... 90. Aí eu, por isso. Cara burro, né, mano? Na época que tinha Blockbuster, né? Tanto que ela cai na Blockbuster, né? Na época que a Blockbuster era famosa, né? Mas você não acha que teria como ter feito os 3 primeiros episódios do mesmo formato? Indo e voltando, não? No caso, indo e voltando, que eu digo, quebrar a sitcom e o mundo real ao mesmo tempo? Porque foi muito maçante, os 3 episódios nisso. Acho que o primeiro podia ter ficado só no sitcom. Dois em diante já podia ter dado uma quebrada. Sim. O negócio é porque ficou, mano. Foi 1/3 da série só com isso daí, mas. Só mostrando isso daí e tal. 3 episódios, mano, e tal, mano. Beleza, que era um episódio estilo anime, né? Que era 20 minutos só, os episódios, né? E tal. Mas mesmo assim, mas o cara. Assistir 2 semanas, né, mano? A mesma coisa ali. Mas o 4º episódio, mano, ele chegou ali pra arrebentar, porque já começa a menina voltando do estalo, né? A Mônica Rambeau voltando do estalo. Não, e eu não entendi a primeira vez que eu... Assim, o primeiro momento. Cara, o que tá acontecendo? Mas é muito bem bolado, né? Ver por outro ponto de vista, né? A galera voltando, a gente viu sumindo, né? Ver a galera voltando foi muito massa. Porque a gente viu lá no Homem-Aranha, né? Como o Samuel falou aí. A gente viu no Homem-Aranha, mas de uma forma meio cômica, né, mano? Os caras voltando, os caras frescando. Não teve drama de nada, mano. Eu achei, Joel, como a gente tava falando em off, né? Eu achei isso aí do Homem-Aranha, mano, muito covarde, né? Porque em vez de tocar no assunto de uma forma dramática, eles resolveram botar de uma forma cômica, mano. Tipo, colocando a banda de música aparecendo no meio de um jogo. Ou então o cara que ia repetir uma série e tal, e mudar o nome, né, botar o Blip em vez de estalo. Então foram várias coisas que deixou o negócio cômico, mano. E essa série, o legal dela foi que nesse 4º episódio, ela realmente mostrou como deveria ser mostrado, é mostrar o estalo como um drama mesmo da galera, que que eu achei bem legal isso aí, que a Mônica Rambeau já sentiu o baque quando ela voltou, que ela perdeu os 5 anos delas, e junto com ele perdeu também a mãe dela, que ela nem viu a mãe dela morrer, né? Não teve nem isso, como ir isso pro funeral da mãe. É muito forte, né? Tu voltar e o mundo mudou. 5 anos acontece muita coisa, né? E pra ela passou só 20 minutos, né? Ela diz lá, não, pra mim eu cochilei só 20 minutos. Aí ela diz, não, sua mãe morreu já tem 3 anos, menino. Vixe Maria, 3 anos? Como é que pode? Aí foi, né, ela voltou lá pra Sword, né, que a... Essa Sword, o Samuel aí que entende mais de quadrinhos aí, né, é o quadrinheiro, né. Ela é uma equipe tipo a SHIELD, né, só que é diferente, né. É, nos quadrinhos, ó, a Sword, ela foi feita pelo Norman Osborn, que era naquela época que o Norman Osborn tinha aquela armadura do Homem de Ferro, que era chamada Patriota, né, Patriota de Ferro, se eu não me engano. É. Aí, só que no universo Marvel, né, não botou que foi ele o fundador da Sword, né, botaram outra pessoa, né, que a gente não sabe direito quem é ainda. Aí ela ficou no lugar da SHIELD, né, quando a SHIELD foi desmantelada pela aquela traição da Hydra que a gente viu lá no Capitão América 2, né, que a galera da Hydra tava dentro da SHIELD, né. Mas só falando um pouquinho da Darcy, assim, eu não sei a opinião de vocês a respeito dela no Thor. Eu achava ela um personagem bem detestável, assim, bem chatinho, uma piada bem forçada, bem fora. Mas no WandaVision ela tá muito bem, ela foi muito bem encaixada. Apesar dela ser linda, além dela ser linda, muito bem encaixada na série. A gente tem que abrir umas aspas aqui pra Darcy, né? Que a atriz, em todos os filmes do Thor, ela sempre é apagada por causa da Natalie Portman, né? Porque não pode ter uma atriz mais bonita e que se destaque mais que a Natalie Portman, né? Então, é no caso, ela era estagiária no primeiro, né? Acho que ela é tipo uma companheirinha, tava... ela já é doutora, né? Pois é, ela fica como aquela sidekickzinha, entendeu? E bem fraco. Pois é, e no WandaVision ela teve mais destaque. Que coisa horrível do caralho, que visão do inferno, puta que pariu. Olha aí, quem foi que... E aí, Giovanni? Ainda bem que tu não ligou a câmera, que tu disse que ia gravar pelado aqui, ia fazer me pelado, e tu não ligou. Quebra, caralho, pronto. E aí, macho, sim, macho, tipo... Mas vocês têm razão, macho, ela foi meio que apagada ali nos filmes, né, e tal. Mas eu acho que assim, né, mano, já começou. É, primeiro, o computador deu pau nessa caralho, aí eu tô gordo, fica uma porca, tá vendo? Aí essa merda aqui... Giovanni, tá gordo, Giovanni, tá sem pescoço, doido, tu. É, mas isso aí não é culpa do computador não, tá, doido? É culpa minha mesmo, tô comendo pra cacete, pô. Pera aí que agora eu tenho que botar essa imagem aqui, pera aí. Qual imagem? Vai caber o extremo? Aí, o Júlio tirou a imagem, foi? Tá com frescura? Não tô cabendo na tela também, não. Tá que nem eu. Não tem internet, não, mano. Pra... Vem cá, agora tu tá de cadeira gamer. Você tá de cadeira gamer, Joelsuki? Cadeira gay? Baita, né? Puta que pariu. Vai ficando velho. O outro fugiu pra cagar. Volta aqui, desgraça. Eu posso nem negar, porque a minha também é gamer. Dá pra mostrar aí? A minha também não, é gamer. Agora ele tá com aquela verdade do pessoal que esconde o fundo. Eu não assumo. Item de coleção pra tudo quanto é lado, tá vendo? Aí, ó. Tudo pra coleção. Tudo isso é pra construir, tá vendo? Aí, ó. Tudo isso, ó, como eu conheço o Giovanni, e essa daí com certeza deve ser a oficina dele, que ele pinta as miniaturas, conserta as miniaturas. Deve ter mesa aí na tua frente. Não, essa aqui é apoio. A mesa é a outra, porra. Essa aqui é o quarto da bagunça, é o quarto da briga que eu tenho com a minha filha. Porque aqui ela também faz as unhas dela, né, cara? Olha aqui, ó. Quer ver o resto aqui, ó? Vamos lá, ver se dá pra ver o resto. Vixe, mas deve ser muito bom ser filho do Giovanni, mano. Por que, cara, ser filho do Giovanni, cara? Eu ter tudo isso aí, mano. Só torcendo pro pai morrer pra herdar tudo. Ah, valeu, cara. Vou chamar minha filha, quero ver se tu é homem pra falar isso pra ela, cara. Cara, deve ser muito massa ser teu filho, mano. Tá doido. Não é? Como é que é? Você quer bom ser meu filho, é? Tá doido, mano. Eu vou chamar ela, hein, cara. Quero ver se tu é um pra falar chama com ela. Chama ela lá. Eu não sei se ela tá ocupada agora, daqui a pouco. Bem, ô Jovem, a gente tá falando da entrada da Darcy no quarto episódio. Mas peraí, vocês já tô no quarto episódio, não espera nem começar do primeiro, porra. Tu foi caminhar 8 horas da noite, pô. Fala aí, ô Giovanni. Eu tô gordo que nem uma porca, se eu quiser eu vou ficar igualzinho Samuel. Ô, Giovanni. Gordo, sedentário e sem pilô. Te perguntar um negócio. Que história é essa, mano? Tem o pescoço ainda, não. Tem o pescoço. Quais eram as tuas expectativas aí pro WandaVision antes de começar? E os 3 primeiros episódios, o que foi que tu achou daquele lixo? cara já vai. Caralho, cara, vai quebrar. Isso é padrão Azila. Vamos lá, gente. Bem prático, assim, bem prático aqui, bem caro, bem tranquilo. Cara, a gente tá carente de filme blockbuster, né? Com essa história da pandemia, a gente tá nem um filme grande. Teve da Mulher Maravilha, aquela coisa toda, então criou-se aquela expectativa. Já era pra estar tá rolando com um grande filme. Não, da DC lixo aqui não, é só Marvel, que é só Marvete. Ah, DC não. Eu sou decenal, tá sumido. Deixa vá. Podcast. Snyder Cut vai ter uma live só pra isso. Vamos falar só de Marvel. Snyder Cut vai ter uma live de 16 Snyder horas. Vai ser proporcional. Snyder Cut que começou. Slime Cut. Minha foto tá do lado da de vocês aí, ó. O cara tá... Continua. Aí, vamos lá, o que acontece, cara? Então, a gente tá sem o filme. Tava esperando a mulher, tava esperando a como é que chama? Viúva Negra, né? Aquele impacto, Viúva Negra e tal. Tudo bem que era um tipo assim, vamos passar em cima aí, porque viu, nós fizemos uma cagada com a personagem, né? Esquecemos dela, que é um tremendo, um dos melhores personagens que a Marvel tinha. Fizeram aquela lambança com ela. Voltou a Gamora, mas mataram a Viúva Negra. Beleza. Alegaram que já o ciclo dela fecharam, mas não. Erraram pra caramba. Que é muito explorada da Viúva Negra. Mas tudo bem. Tá, joia. Aí o que aconteceu? Vamos lá, esperanças, expectativas aí, bum! Pandemia, reclusão, engordamento, tá todo mundo feliz, que tá comendo porcaria. Aí tamo ali, beleza. Cara, almoçando pizza. É, almoçando pizza. Lanchando feijão frio de madrugada, uma desgraça. Aí o que acontece? Máscara na cara, eu queria ver o pessoal de máscara, mas tudo bem. Eu tô com a minha aqui, eu vou botar ela aqui só pra frescar, calma aí, vou pegar. Samuel, é diferente. O Samuel não bota mais marcha porque não cabe mais, né? Uma pergunta, ele tá usando uma. Não, ele tá parecendo suave encosto. Ele tá usando o quê? É saco de cimento pra fazer de encosto, é? É, parece. Aproveita aí, Jovem. Resume os três episódios primeiro. Não, ver, qual a tua opinião? Não, só terminando. Tô terminando a história. Deixa eu fazer. Eu juro, sempre fui prolixo, cara. Lembre-se disso. Então o que acontece? Toda aquela. Aí eu tinha minha expectativa. Nunca. Que porra é essa? Parece que botaram proteção do saco aí na cara, cara. Sabe aqueles proteção do saco? Samuel botou a calcinha na cara. É uma live de família, Samuel. A minha parece um bico de pato, doido. Essa calcinha, essa é a live de família, cara. Nossa família tá olhando. Minha amiga fresca lá do trabalho, que eu tô usando um fio dental na cara. Exato. O outro tá usando a camisa de ninja dele aqui. Meu Deus do céu, que merda é essa? Bom, mas vamos lá, voltar terminar de vir pra fora. Pessoal, olha o que aconteceu. Aí eu gerei uma expectativa. Pá, né? Vamos lá, WandaVision. Me empolguei, veio o Mandaloriano, enfiei o pé no Mandaloriano. Falei, porra, a Disney tá fazendo cada coisa do caralho, né? Mandaloriano foi fuderosa. Mandaloriano foi uma série da porra. Então WandaVision vai chegar quebrando tudo que Marvel. Ei Giovanni. Só um adendozinho aqui, ó. Mandalorian é massa, beleza. Mas tu não acha que foi apelação, não? Não. O bebê Yoda ali? Não. Foi não, não, não, não. O fã de Star Wars aí. Ali ele pegou. Porque, olha, veja só, ele já vem passando pelo menos desde 2015, sofrendo com tranqueira de Star Wars. Fala a verdade. Não, mas não vamos comentar de Star Wars, não. WandaVision. Não, Giovanni. Então vai Giovannizar. Aí que acontece? Aí tu tá. Eu tava focado. Os caras já estão botando aqui no chat, ó. 3 horas de cast hoje. Caralho, fudeu. Você que tá falando aqui. Quem é que tá falando? O Anderson Costa, desculpa. 3 horas de live hoje. Por quê? Tu tá vivo essa porra? É ao vivo essa caralho? É ao vivo, João. É ao vivo. O negado tá tudo comentando no site aqui. Onde é que tá o chat? Vai lá, Giovanni. Onde é que tá o site? Onde é que tá essa caralho? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Giovanni procurando aí, ó. O último vídeo do YouTube do Azila, o mais recente. Vamos botar a vinheta de novo aqui, ó. Porque o Giovanni não ouviu, não. A vinhetinha do spoiler. Vê se tu se lembra da vinhetinha. Vinhetinha do spoiler. Spoiler liberado aí, Giovanni, ó. E vamos começar o padrão Azila de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Nossa vinheta. Meu irmão, essa aí sabe como é que foi? A gente tava gravando o negócio do Cavaleiro das Trevas. Manuel tava bêbado. Eu tenho certeza que ele tava mesmo. E a gente tava falando todo mundo do copo, cara. Pô, já tem uns 10 anos já, meu irmão. Quase 10 Giovani, anos. O Giovani tava com saudade, né, dessa bagunça aí, Giovani. Ah, não. Eu vou ficar roupa agora. Vou ficar pelado, porque a melhor coisa do mundo é dar pra ficar pelado agora. Que, olha... Giovani é um lixo no asilo. Vamos lá. Vou ter a história triste. Aí, então... Cadê a porra aqui do YouTube, cacete? Entrou aquela perdida. Vamos lá. WandaVision, Giovanni, vai lá. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Chegou o WandaVision. Pá! Aí o primeiro episódio. Eu saí daquela cara, tipo assim, que pois que eu assisti. Vamos ver qual vai ser a conspiração da semana. Vamos ver o que eu... Aí eu comecei a assistir PH, assisti o Rapadura, assisti o Azir, assisti... Você vai entender o que foi que eu assisti, todo mundo, né? Que porra é essa? Aí tu, não, é a nova linguagem, eu falei... Eu tô ruim. Eu vi uma série dos anos 40, 50 e 60 tirando lá com a minha cara. Mas tudo bem. Vamos pro segundo episódio. De novo. Eu falei, sai de novo com aquela cara. Não entendendo nada, cara. Eu também, exatamente isso aí. O que eles estão fazendo, mano? Eu queria entender. Aí veio o terceiro episódio. Aí que lascou tudo. E a galera conspirando. Mephisto, demônio, Lúcifer, Anai. O pior é que a Disney não deu nenhum indício de Mephisto e a negada com essa putaria de Mephisto. Não, a galera gosta de se enganar. Mas é por causa dos quadrinhos. Mano, porque a Wanda, nos quadrinhos, teve os filhos dela por causa do Mephisto, entendeu? Foi por causa disso que a negada tava teorizando isso, entendeu? Mas o que é o cinema copia do quadrinho? Copia nada, só os nomes, Samuel. Tudo diferente, cara. A Guerra Civil, a grande Guerra Civil que foi. Eita, meu irmão. Guerra Civil foi uma briga de condomínio, né? Quatro crianças pra cada lado, acho, e tá tudo certo. Ali eu parecia porrada, tem... de condomínio, parecia briga de rua. Tem algumas coisas que a Marvel faz diferente dos quadrinhos, que é melhor do que as revistas, viu, mano? Por exemplo, a motivação do Thanos é muito mais palpável nos filmes do que nas revistas. Nas revistas a gente só quer presentear a mulher. Ah, na revista é muito mais massa. Ele quer tudo na vida é por causa de uma mulher, Joel. Você sabe disso, você é casado. Joel, uma pausa aqui para comentar aqui. Uma pessoa que é muito fã da DC, que está no chat, para ver uma live de Alta Marvel. Bruno Castro! Bruno Castro está, inclusive, está no chat. Já tá marcado. Esse bicho tem que estar aqui. Já tá marcado aí o. Quando é que estreia, hein? Semana que vem, é? É dia 18. Uma live. Uma live. Uma live aí com. Bruno Castro foi aquele cara que disse que. Herói Bruno. Bruno Castro foi aquele cara que disse que a mulher brasileira não voou, foi? Foi ele mesmo. Ah, foi você que falou isso. Veja só. Ela voou, seu doido. Ela voou. Na minha cabeça, pelo menos, voou, meu irmão. Agora, porrada. Pode começar a me xingar. Mas, pronto, vamos lá, voltar ao normal. Oh, já tá marcada aqui a live com o Bruno aí, do setor 3518. Não, é o setor 4, quadra 1. Epa, isso é Brasília. Mas vamos voltar. Já tá marcada aí pra gravar com ele do Snyder Cut aí, hein? Snyder Cutzão aí. Brunozão babando. Quem falar mal vai ser derrubado da live. Quem falar mal vai ser derrubado. Júlio, você é o primeiro a falar, Júlio. Oh, você é o primeiro a falar mal. Mas aí, Júlio. Eu tenho a edição aqui, dupla aqui, de colecionador da Liga da Justiça. Você tem dupla personalidade, só se for, né, cara? Você não assume. Vamos fazer uma pergunta. Quantos bytes você tem de action figure? Peguei pesado. Acho agora. Esse bicho tem muita dupla sem vergonhíssimo. Esse bicho tem muita dívida. Não, dívida que, olha, qual é, o caba que não tem dívida é mentiroso. Isso aí eu vou avisando logo aí, cara. O caba que não. Sim, mas voltando pro WandaVision, Giovanni. Voltando pro WandaVision. Sabe, a minha função sempre foi na ZillaCast acabar com a pauta. Desde você que foi vítima do Friendzone, dos melhores casts da minha vida. Onde você levou um par de chifre. Você levou um par de chifre amigo. Você levou um par de chifre amigo. Você botou o chifre amigo. Entendeu? Você é foda, meu irmão. Tá bom, vamos voltar a WandaVision. Antes que a gente seja derrubado pela censura. Episódio 4. Muito bem, Júlio. Episódio 4. Joel, a Darcy revela que está tendo uma transmissão que só dá pra ver em TVs antigas, né? Ela descobre isso aí, né? Ela consegue captar as ondas da Wanda, né? E tem esse lance lá daquela energia que a Wanda emana, né? Que, como é o nome? É Rex, né? Rex? Como é o nome? É um nomezinho, né? Rex. Aquilo que ela transmite é uma coisa que chama-se sacanagem com quem tá assistindo. Eu não entendi porra nenhuma no começo. Porque, porra... Não é boa. Aí eu falei, que porra que tá fazendo? Aí depois, não, porque agora o Rex tá beleza. Acho que Rex é a abreviação de hexágono. Hexágono. Sem sacanagem, galera. O que mais me incomoda nessa série é que nem... Ela tem existido. É que nem anime japonês engajado, tipo Clash of Titans. O cara tem que saber de toda a história pra entender um episódio só. Se perder um episódio, lascou tudo. Attack on Titan. Clash of Titans. Misturei tudo agora o jogo. O Attack on Titans. Pronto, Attack on Titans, por exemplo, anime. É tão... Se você perder um episódio, fodeu, tu não sabe o que tá acontecendo. Não, entendeu, mas aí cara? Também é putaria, né? Porque é uma história contínua, né, Mali? Se o cara perder, cara, perdeu mesmo. O cara não entende mais nada, velho. Cara, porque, por exemplo, se o cara é uma pessoa que não viu quadrinhos, assistiu alguma coisa de filme, não vai entender aquela série da Wanda. O Patuma disse que é fácil. Ah, cara, outra. O Samuel puxou, o Giovanni puxou bem aí. Tinha gente falando que dava pra assistir isolado essa série aí. Não dá pra assistir isolado, cara. Não dá pra assistir isolado. Negada puxou isso aí. Cara, eu quero saber. Primeira coisa, mano. Pra você assistir o WandaVision, mano, você tem que ter assistido pelo menos o Era de Ultron, o Guerra Infinita e o Ultimato, né? Pra saber quem é o Visão, de onde é que ele veio, né? Quem é a Wanda, de onde é que ela veio, né? O cara assistiu o Creed sem ter assistido o filme do Rock. O cara assiste, mas não vai entender nada. Tipo naquele episódio, mano, que a Wanda, ela se vira, né? De uma vez ela vê o Visão morto, né? Com a joia arrancada. Como é que o cara vai entender aquela cena, mano, se o cara não assistir o Guerra Infinita, mano? Por que que eu tô falando isso? Totalmente ligado ao filme. Por que eu tô falando isso? Eu tenho um colega 100%. meu do trabalho, que empolgado assinou por causa de Star Wars, né? Exatamente, estourou o sinal da Disney e tá todo empolgado com a Marvel, né? E eu tentando converter ele pra ser DC Nauta. Mas a Warner não dá, não ajuda, a Warner não ajuda... Não dá. É a mesma coisa. Bosta pra ele Esquadrão Suicida, ele vai chamar. Ele vai me dar um tiro na cara. Aí, voltando à história. Aí ele é interessante, ele assistiu Mulher Maravilha, acho que é uma coisa totalmente afora, né, cara? Porque o Maravilha conseguiu desgarrar de todo mundo, mas depois outra história. Depois ele vai pegar o Bruno e diz que Mulher Maravilha não voou. Canalha, ela voou, safado. Ela voou. Aí, voltando à história aí. Bruno polemista, né? Bruno, não, o negócio é chamar atenção, fazer polêmica. A turma do clickbait. Aí o que acontece? Aí. Pessoal, sem brincadeira, cara. Se você não tiver o mínimo de conhecimento... Ah, você tá acostumado, é minha linguagem. É como assim? Vamos lá, eu sou da área de engenharia, certo? Trabalho com ar-condicionado. Aí eu sei que, por exemplo, o cara tem expansão direta nessa área, Ju. Aí o cara sabe. Quem tá por fora, mesmo sendo de engenharia, não tá acostumado a trabalhar com ar-condicionado, não vai entender porra nenhuma, porque não tá acostumado com essa linguagem. Mesmo sendo engenheiro, entendeu? Então imagina o cara... Eu não entendi essa parte do ar-condicionado. Não. Porque tu não é engenheiro, pô. Ah, ele acabou de dizer. É gordo. Fica pra... Aí que acontece? Não, isso vai ser processado agora, que não pode chamar ninguém de gordo, que agora não pode chamar de gordo. Cara, meu irmão, acabaram com a minha infância, cara. Pepe Lebô, não pode falar mais do Pepe Lebô, cara. Só porque você é atrás da gatinha muito doido, cara. Mas, pô, então, posso falar nada. É uma complicação, mas vamos lá. Bicho, só uma coisa, bem, bem sincero pra vocês. Então o que eu quero dizer com essa comparação de engenharia? Se você não está acostumado, está nesse ambiente, você não vai entender nada. Você vai ter que parar para o cara e explicar. Por que eu estou falando isso? Um colega nosso, meu, todo empolgado lá de trabalho, todo empolgado, nunca tinha visto nenhum filme da Marvel, porque não tem. Começou a assistir WandaVision. Nunca viu nenhum filme da Marvel. Nenhum cara. O cara falou que esse nunca parou. Esse bicho é feliz, hein, mano. Esse cara tem vida, né, mano? O cara tem vida social, o cara vai no bar. O cara tem dinheiro, né? Aí tipo assim, o cara não assiste, o cara tá errado, né? Tipo, a gente vai assistir Vingador e 4 vezes assim, né? Não, o cara tá errado, o cara foi feliz, mano, tá doido. Ô, Júlio, olha o rolo. O cara começou a assistir Marvel pela WandaVision, pensa. Nossa, é a mesma coisa começar a ver. Entendeu nada, né? Entendeu nada. É o cara com Marvel, eu falei, beleza, é o caminho, é esse daí. É isso, caminho, começa por aí. Aí eu tive que explicar pra ele de trás pra frente, pra onde vai, pegar o jeito. Porra, é filme pra caralho. Eu falei, é filme pra caralho. Eu perguntei, como é que tu, que foi que tu fez nos últimos 10 anos? Ele respondeu, estudei. Ele tive que levar isso na cara. O cara começou. Levar na cara, né? Eu estudei. Mas eu queria falar muito do episódio 5, que foi o episódio que mais iludiu a galera que assistiu, nossa, principalmente mano, isso eu. Foi foda. Eu também. Não, quando acabou, o Joel tava doido no privado, que a gente não podia esperar o Samuel. Não. Eu e o Joel mandando mensagem. Eita, aquele dia. Na hora que apareceu, não, cara. A mensagem esse... do Giovanni, né? 5 da manhã. A internet hoje quebra. Eu falei, caralho. Foi mesmo. Eu, eu fui enganado. Ah, eu olhei assim, foi caraca, o sol nem nasceu. O Giovanni já tava comentando. Né? É, doido, mano. 5 da manhã, o bicho comentando de WandaVista. Caraca, mano. É, os outra cara, coisa que eu queria comentar. Os caras passaram 8 semanas vendo essa merda e não vale a outra pena. Outra coisa que eu quero comentar aqui, ó. Vou até aumentar minha imagem aqui, ó. Pra galera olhar nos meus olhos aqui, ó. Peraí. Vamos aumentar. Não, mas só pra quem aqui. Tá. Mas só que pra quem tá assistindo aí no, e chegou agora. A gente começou a gostar a partir do terceiro, correto? Ô, Júlio. Isso, partir do quarto. Do quarto. A partir do quarto já tava achando massa, 10 de 10. Todo mundo tava achando massa. Vou comentar um negócio com vocês aqui, ó. Diga. Manda, João. 5 horas da manhã é putaria, macho. É putaria, macho. 5 horas da manhã. Como é que era? Não dá. 5 horas da manhã é putaria demais, macho. Ei, o Joel, a esposa do Giovanni dormindo naquele quarto escuro, só claro na televisão, né? Aí de repente o logo da Marvel subindo, aí a mulher do Giovanni acorda doido, com remela no olho. Que porra é essa, Giovanni? Não sei o quê. Não, tá com sono, não, pô. Eu tirei a televisão do quarto pra poder dormir. Entendeu? Então eu consigo sair pra sala pra assistir a televisão. 5 horas da manhã putaria, tinha que ser o nome do episódio. 5 horas da manhã putaria. Cara, posso fazer mas... o quê? Ai, caraca, maluco. Fala a verdade, cara. Olha, o Igor Dreamer falou aqui, ó. Igor Dreamer. Putaria. Frase filosófica de Igor Dreamer no chat. 5 horas da manhã. Nem Cine Band Privé, meu amigo. 5 horas da manhã estaria. Ele passava as 2 horas da manhã, então ele tá errado, viu? 2 da manhã. Não, mas eu confesso que no último episódio eu acordei cedo pra assistir. Só o último. O resto eu saquei meu dia. Mas o que é que acontece no quinto episódio, né? Tava todo mundo ali esperando, né? E tal. Aí tem a revelação, né? Não. Aparece o irmão dela de costas. E todo mundo, vixe Maria, o irmão dela voltou. Quando vira a câmera, não é o ator da Marvel, é o ator do X-Men, do Mercúrio. Vixe, o Joel e eu ficamos doidos no chat, né? Meu Deus do céu, mano. Fala-me Deus, mano. Meu Deus, não, aí o Samuel disse... Aí vamos lá, aí todo mundo acreditou, a Marvel finalmente vai enfiar o pé. Multiverso, mutante. Cara. Então vai entrar os mutantes, vai fazer isso, vai fazer. Mas, Giovanni, o que eu fiquei mais impressionado, Giovanni, eu comentei lá no chat da gente, né? No tá sumindo da no câmera aí, da gente. Samuel. Desculpa aí. Cara, foi isso. Tu tá na cadeira de balanço, mano. Tu não sossega. É, porque a minha cadeira ela é de balanço também, a cadeira game de balanço. Cadeira game de velho, não. É, de velho. Vou mostrar aí minha cadeira acontece. Aqui. A minha cadeira é tradicional, como... a cadeira tradicional. Não é de gamer, não, tá vendo? Não, madeira. Madeira. Madeira. Tá cozinhando. Ah. Sim, aí eu comentei lá no grupo, pessoal, que eu disse assim, meu irmão, amava esse filme demais, né, cara? Eles compraram a Fox, e assim que comprou, fizeram o WandaVision e já colocaram o cara da Fox no WandaVision. Meu irmão, isso é o cúmulo... De se programar, mas é incrível. Esses caras são inacreditáveis. Esses roteiristas pensaram em tudo, meu irmão. Gênio, ótica, ótica. Mas são gênio. Falamos tudo isso no chat. Lá vai, continua. Eu também falei agora, internet gênio, vai gênio. Eu assumo, e cara, eu falei. Os caras são tão mala de um jeito, mano, que fizeram isso de propósito, mano. Só pra gerar, só pro cara ficar uma semana inteira comentando isso, mano. Irmão, vai ajudar, como é que cara, pode? O que ajudou de gente? Não é possível, não. Não ajudou não, de cara. Gente pra fazer vídeo, porra, meu Deus do céu. Eu assisti uns 15. Macho, esse e dia, aí... acho que na empresa do Giovanni não saiu um relatório que o Giovanni não trabalhou esse dia. Ele ficou só. Não, juro pra você, foi uma confusão. Nesse dia eu fudi do trabalho. Não tem nem perigo. Aí o cara, o Giovanni vídeo. Marcou reunião esse, que esse bicho tá com problema familiar. Era a WandaVision, mano. Foi todo. Um vídeo, mano. Um vídeo atrás do outro. O Ei Nerd tava doido, mano. Joel, Quantos vídeos você editou? 60 vídeos. Vamos lá, diga agora a suma. Quantos vídeos você editou? Eu acho bem uns 20. Aí! Rapadura subiu o vídeo, coitado. O João já tava entendendo, já tava repetindo o vídeo, só pra dizer que era o mesmo, já tava passando pra pegar lá, a galera já tava repetindo 3 vezes o mesmo vídeo. E a galera inventando que tu disse, coisa, era algo inédito, é, cara. A gente vê um crossover de empresa. E era todo mundo teorizando e dizendo, meu irmão, a Wanda vai trazer os X-Men. Aí vai o Afonso Solano, vai o fulano, vai o Cicrano. Todo mundo falando, ó, Wanda vai trazer os X-Men. Anotem aí o que eu tô dizendo, que eu sou foda, que eu sei o que eu tô dizendo. Se fudeu, doidinho, que não foi isso. E aí? No sexto até começou, cara, né? Eu lembro que nesse dia, ou foi na semana seguinte, Samuel botou assim, abre aspas. Se esse Mercúrio for só um doidinho, vai ser putaria. Você lembra disso, Samuel? Falei, não, tá doido, você tá maluco? Não, a gente ficou puto, o Samuel xingou ele. Não, você tá doido? Eu chamei praticamente Samuel de irresponsável. Não, né? A gente xingou ele. A vida dele, você tá maluco? A Marvel vai fazer isso com a gente, que tá pagando queriam... a gente. Queriam expulsar ele do grupo. Não, o Samuel cogitou. Teve um grupo paralelo com ele, dois dias sem ele, pra votar se ele ficava ou não. Porque foi muita afronta com a Dini, que a Dini não os merece. Os caras queriam, mano. Os caras queriam ligar ali pra lanchonete do lado da casa do Samuel pra não venderem lanche pra ele, mano. Só pra fazerem o mal. Não, mano. Foi muita revolta. Agora, de novo. Coisa que é importante. O Samuel xingou a mãe do cara, né, tipo? Agora, coisa importante, que a gente não pode esquecer, que a Mulher Maravilha voou. Aí, voltando à história. Ah, vou acabar contigo. Aí, o que acontece? Aí, o que mais me incomoda, cara, é a sensação de que, se tivesse lançado num pacotão só, pá, eu acho que o resultado não seria o mesmo que ele conseguiu. Ah, ia não. Não tem nem perigo. Acho que não ia a ser comentado, um não, cara. Porque esse formato aí, mano, de lançar um por semana, mano, ajudou totalmente esse negócio das teorias, dos vídeos. Ainda mais se a série flopar, mano. Ela dá uma sobrevida, né? Exato. Aí, mano, os caras dizendo aqui, ó. Bruno Castro, ó. E o pior que Capitão América. Não é Capitão América, é Falcão e Soldado Invernal, né, na verdade. E tá bêbado também. Vão ser trouxa de novo. Bota o nome do seriado errado. Vão ser trouxa de novo e encher de teoria. Lá vem o Caveira Vermelha e não sei o quê. E todo mundo vai ser o Caveira Vermelha. Não, Caveira... Caveira Vermelha já pediu aposentadoria, tu não viu lá que ele apareceu no... Não, inclusive, quando saiu o teaser do Falcão... Apareceu que vai ser na cidade de Madripoor, onde passou muito tempo o Wolverine morando nessa cidade. Eu já tava especulando o Hugh Jackman, mas não... O Caolho. Imagina quanto Hugh Jackman para dar um peido ia cobrar. Não dá, cara. Tem esses caras que fazem sósia de Neymar, sósia... Por que não bota os caras desses na Marvel, mano? Sosa de Rio Jack, um cara parecido, vai comprar R$50. Ô, Júlio, se fosse na Fox, Maria Joana, casa de Maria Joana, que foi, porque vocês viram o último filme, né? A Fênix Negra foi uma casa de Maria Joana do caralho, né? Não, só quem viu no cinema foi o Samuel, a gente não... Não vi no cinema, viu? Eu não vi no cinema, não, assisti em casa. Foi no Torresmo, foi? Você assistiu lá na biblioteca, não, foi? Assisti, não, Samuel, ele financia o mercado. E eu vou ser sincero pra vocês, até hoje eu quero ver o Novos Mutantes, que eu quero ver se realmente é pior que o Fênix Negra, eu sou curioso. Tem um cara, do Ceará... Ó, tem um cara aqui do Ceará que ele faz cosplay de Wolverine e ele parece muito o Hugh Jackman. Aqui no Ceará, viu? Imagina o resto do mundo. Tem como botar um cara desse na Marvel, não? Porque, pô, esses caras cobram muito, cara. Filho, pra que tu quer botar um sósia se você tem uma porrada de coisa chamada direito autoral? Tá maluco? Sósia? É, exatamente. Vai! Faz aí pra tu ver o que acontece. O Júlio pensa que é o programa do João Kleber pra botar o sósia. João Kleber, como é que ele é aquele cara que tinha as felinas aí no Ceará? Qual é o nome dele, cara? Como é o nome do programa que tinha as Tigresas, felinas, João Inácio Júnior. João Inácio Júnior? Pode botar qualquer porra que não pega nada, cara. Vai, não tem perigo nenhum, não, cara. Bota as felinas, mulher pelada, e bota lá tudo. Mulher Maravilha, misturado com a Gamora. Isso acha que Deus quiser, cara. Ó, agora, sem agora um momento de seriedade pra vocês. Cara, fizeram um bom trabalho. Tem que reconhecer. Fizeram um bom trabalho. Tá? É, primeira atacada, eles fizeram um trabalho Mavete, de... Fizeram um trabalho de captar excelente. sabiam dosar, as dosagens que foram colocadas, e você percebeu o seguinte, que até quando chegou no último capítulo, eles avisaram, olha, não, não venha, depois reclamar do final, quer dizer, os caras até nisso já tinham programado isso, entendeu, cara? Quer dizer, eles sabiam mesurar a situação, tá? Diferente, por exemplo, quem trabalhou, o David Filoni trabalhou em Mandaloriano, ele fez um, quer queira ou que não, foi um tremendo final, certo? Pra todo mundo, com direito a lembrança de Rogue One. Aqui não, o cara não chegou, ó, vai ter um finalzinho aí, não se assuste não, quer dizer, os caras até se anteciparam, viu? Não, mas nem tudo é pau e pedra também, assim, todo o hype criado não foi culpa da Disney, mas foi culpa dos youtubers e da internet, de uma porrada de especulação. Foi um pouquinho da Disney também. Cara, mais ou menos. Eu não acho que foi 100% culpa dos caras. A gente não pode falar mal da nossa mãe Disney também, assim. Os caras botaram o Pietro de propósito pra gerar hype. Júlio, não seja inocente, não, Júlio. Por favor, Júlio. O cara dando conselho, né? Não, mas tem. Mas eu tava comentando em off com o Joel. Mas tem algum cara escroto dentro da Marvel, algum roteirista escroto que gosta de enganar os espectadores da Marvel. Porque isso acontece muito, Giovanni. Aconteceu no filme do Homem de Ferro lá com aquele doidinho lá que fez o Mandarim. Que a gente achava que o Mandarim era um vilão zombie. O Pietro foi o Mandarim 2, mano. Mandarim parte 2 foi. Não, foi. O que eu acho é o seguinte. A Marvel. E isso vai ser um problema pra Marvel daqui pra frente, viu? Porque desde o Vingadores Ultimato e do Guerra Infinita, que existe meio que uma guerra fria, entre aspas, né? Entre os espectadores e a Marvel. Os espectadores ficam inventando um monte de teoria. Não, porque a joia da alma é o Tony Stark. Não, porque não sei o quê. Não, porque a joia da alma tá em Wakanda. Macho, eles pegaram todas essas teorias, mano. Não fizeram nenhuma teoria no Vingadores Ultimato, mano, que a galera tava especulando. Aí, mas se eles não fizessem e superassem, a gente tava de boa, né? A gente tava feliz, né? Eu acho que tá tendo meio que essa briguinha entre a Marvel e a galera, macho. Que eles querem fazer tudo de um jeito diferente. Pra tentar fazer de um jeito diferente, pra surpreender a galera. E aí, mas faz umas coisas meio estranhas que o cara não, meio que não entende, assim, sei lá. O cara fica tipo Giovanni nos primeiros episódios. Tô de sacanagem, né? Pecado, esquece o pecado, porra. Não esquece aí, cara, nos primeiros episódios não. Mas Joel, é sério. Viu, Joel? Mas é sério, a Marvel já tem esse histórico de colocar coisa enganando a gente, mano. Não vê também o Ultron. Não, total. Mas o trailer do Ultron, ele jurava que ia ser um vilãozão foda. E o cara é fuleiragem, macho. Mas vamos lá. Beleza. Beleza. Foi fuleiragem. Mas, por exemplo, o Ultron levou aquela situação psicopata, com problemas psicológicos, melhor corrigindo, do Tony Stark. Você vê que ele lá sofreu pelas consequências. Ele queria botar transformar o Ultron numa proteção. Tá aí a Terra agora detonada. Entendeu? Assim, bem prático pra vocês. Assim, bem prático. Quer queira ou quer não, a Marvel conseguiu trabalhar, não tô falando da WandaVision, a Marvel conseguiu trabalhar amarrando alguns pontos dos roteiros que ficaram abertos em todos os filmes. Por exemplo, chegar ao ponto que você dizer assim, o Homem de Ferro 3 não foi tão ruim assim. Tá? Ela consegue fazer um trabalho de amarração de pontas, mas no feijão com arroz. Não, isso nunca vai sair disso. A gente que se engana, isso é verdade, a gente se engana. Vamos lá. Ainda vou comentar outra coisa aqui, ó. Não, vou dar um exemplo pra vocês. O que que acontece? Vamos lá. Vai lá, depois eu falo. A Marvel cresceu vagarosamente até chegar ao Thanos. Foram 10 anos. Uhum. Aí vai descer e mete logo Darkseid. Taca, pum! De uma vez só. Então você vê o que é o problema da ansiedade. Com o problema da ansiedade, com o problema da gestão. O cara levou... Tanto é que ele pegou uma série com a WandaVision, que a gente tá comentando agora, em que todo mundo... teve a vibe, todo mundo falou, eu saí fora da caixinha, fiquei maluco, peguei, acordei de 4 horas da manhã pra assistir os episódios, e chego agora no final, vi, foi só mais uma boa série, mas com finais previsíveis, cara, bem raso, né? Não, cara, vamos pegar, se você pegar séries que passaram na Netflix da Marvel, também, que ela começava meio e depois caiu, o problema é que era pacotão, cara, começava aquele pacotão, cara. Entendeu, cara? A primeira série do Demolidor. Demolidor foi muito boa, cara. Foi legal, sim, cara. É. Foi legal. A primeira temporada foi boa, a segunda a também. Segunda a também. Terceira, a terceira deu uma decaídazinha, mas não chegou a ficar ruim, não. Mas é porque já foi que não fez isso mesmo, né? Continua. Mas já. Jessica Jones é massa. Não, Jessica Jones, a primeira temporada é arrastadinha, a segunda é chata pra caralho. E o Luke Cage, mano, é decepção inacreditável. A série Luke é horrível. Já começa ruim na abertura, já, né? É horrível, mano. E os defensores, que é a vergonha ali, a master, doido? Tu é doido, mano. Defensores é muito pai, não. Agora deixa eu falar aqui meu ponto aqui, ó. A Marvel tem mais uma chance pra decepcionar os fãs. E da próxima chance, ninguém vai engolir, não. Se ela vier com enganação com os fãs. Tu acha? Eu não acho, não. Não, que não vai ser Homem-Aranha 3. Se não aparecer o Tobey Maguire, ninguém vai engolir essa enganação, não. Vamos cancelar a Disney, né, João? É. Ah, vai cancelar. Duvido. Duvido que ele vai cancelar a Disney com a filha dele. Duvido, minha cara vou tapa. Cancelar o cartão de crédito logo do vez. Que é pra ele nem vir o débito. Se acontecer do Tom Maguire e eu falo só o Tom Maguire mesmo, porque eu nem me importo com o Andrew Garfield, não. O João vai ligar pro cartão, clonaram meu cartão e passaram um ano de Disney, não fui eu, não. Já tem umas três prestações pagas, mas não foi nada disso, não. Só que eu só vi agora. 4 meses depois eu recebi, só agora que era engano. O Bruno tá dizendo aqui, ó. Mas pior que o Tobey Maguire foi teoria dos fãs também. Não. Os caras estão chamando a Mary Jane. Estão chamando os caras dos outros filmes. O Dr. Octopus. O Dr. Octopus. Não, isso. É. O Electro. Especulação de fã, mas não, aí, viu? Não, se não botaram o Tobey Maguire, vai ser a putaria final, mano. Gente, agora é o seguinte. Vai ser o último prego do caixão da Marvel, que vai quebrar a empresa. Vamos lá. Ele também, a Marvel também não é burra, né? Ela ouve as pessoas. Ouve e faz o contrário, já provado. Não sei. Agora é o que eu acredito que ela pode fazer. Agora tem que lembrar o seguinte: existe uma fórmula padrão de expectativas que sempre controlam. Mas, Giovanni. Ele gerencia a explosão. Você que é mais velho que a gente, você é mais inteligente, mais vivido, tem mais sabedoria. Mamãe você também, que é o roteirista da Marvel. Você que é o roteirista da Marvel, bota o Pietro, não é o Pietro. Qual é o seu objetivo com isso aí? Me diga, qual é o seu objetivo com isso aí? Botar o Pietro que não é o Pietro. Tirei onda. Ele é brasileiro. O roteirista era brasileiro e cearense. Foi só pra frescar, mano. Foi só pra frescar, cara. A ideia dele, vou tirar uma outra aqui. Mas será que eles acharam que a gente ia achar máximo? Será que eles acharam na cabeça doente com deles? É claro que acharam, mano. Não, eles vão achar massa essa pegadinha e vão fazer que eles vão dar o maior valor. Premeditaram, homem. Premeditaram, pô. O Kevin Feige, mano, assistiu umas pegadinhas do Ivo Holanda. Aí tá tentando imitar, mano, na Marvel, mano. O cara chega assim, ó, ei, vamos lá na gaveta dele do trabalho e vamos cagar dentro da gaveta que ele vai achar mal massa, ó. Vamos lá cagar. Ele vai achar engraçador e não vai ficar com raiva. Não é possível, cara, que o cara vai ter essa ideia. Cara, não é possível, cara, mano. De novo, gente, era só um episódio, era uma série cara, bem feita. Foi cara, não foi barata, não. Foi cara, certo? Feita pra exatamente isso, né? Chamar Giovanni, o Bruno falou aqui no chat, ó, avisa o Giovanni que o Homem-Aranha também não voa, não. Ei, pessoal, avisa pro Bruno que Homem-Aranha é Marvel, não é DC. É. Aí, bom, agora. E outra coisa, esses leitores recentes de HQ agora que começaram a chegar agora, acho que sabe tudo. Eu sou do tempo que era Ebal. Sabe o que é Ebal? O cara não sabe o que é Ebal, não. Porque você pegava assim, era papel jornal na revista, porra. Aí, o que é que eu tô achando curioso agora do WandaVision, né? Já que acabou, né? E já passou todos os episódios, a gente já sabe por que a série veio. Dá pra reassistir, João? Dá pra reassistir? Não, aí eu quero dizer o seguinte, ó. A galera tá vindo aí com essa de que a WandaVision sempre foi sobre os estágios do luto da Wanda. Mas eu não via ninguém comentando isso, não, mas no começo da série. No começo era mutante, multiverso. Era um terror psicológico da Marvel. O Sledham falou da RGE, cara. Tamo junto, cara. RGE. Putz, peguei também essa porra. E aí, O seguinte, beleza, mas eu acho legal, né, e tal, saber a história da Wanda. Aliás, a série é sobre ela mesma, né? Inclusive, o nome do seriado tem o nome dela, né? Então, não tinha pessoal, como ser outra pessoa. Eu não sei qual foi o filme, eu não sei qual foi o livro que eu li, que o cara tava vendo uma coisa, certo? E de repente o pessoal chegava pra ele, não, é isso que você está lendo, cara. Acho que foi, depois vamos lembrar qual foi o filme. Um filme com um retorno bem trucado, né? Então o que acontecia? É mais ou menos o seguinte, o cara teve uma ideia, desembarcou uma ideia, destruiu. Se você pegar bem assim, se você for ao lado da loucura, da paixão, do luto da Wanda, porra, show, cara. Legal, né? Show, pra desenvolver, cara, o personagem. Aí eu só digo o seguinte, que os caras foram incompetentes, que pegaram Visão e levaram 5 anos só pra desmontar. Super incompetentes. Incompetente. Faz tudo, Giovanni. Desmontar em 5 minutos. Que nada. Vamos, primeira coisa, meu. Desculpa Visão. Aí, primeira pergunta que eu faço. O Visão estava em Wakanda. Como é que apareceu na Schwartz? A Wakanda já tinha pegado pra... O Wakanda tinha ficado com a tecnologia, meu irmão. Tem a dó, cara. Porra. O Giovanni passou 2 anos montando o ventilador de teto da sala que a mulher dele tava pra tirar ele de casa. Ele tá tirando onda aí do Visão. Ainda não montei. Pô, essa história é velha, essa porra. Isso aí ainda não montei. Superchat aí, ó. Superchat aí do Bruno Castro. Ele mandou 5 pilas. Ah, 5 reais. Pô, tem que ser monte de vaca. Tem 15, porra. Enquanto o Giovanni vai desenvolvendo aí, eu vou pegar a água e já volto. Eu todo mundo falando nada, não, da série que a Wanda mostrou. Atenção, pessoal. Ele foi cagar. Ele não foi pegar água. Ele foi cagar. O Bruno falou aqui, ó. Mas todo falando na série que a Wanda mostrou que ela sempre foi a vingadora mais forte. Até derrotaria o Thanos sozinha. Então por que ela não fez isso? Porque não era Mulher Maravilha. Se fosse Mulher Maravilha... Não, mas isso que o Bruno falou é um ponto interessante. Por quê? Porque quando... Na primeira aparição da Wanda no Vingadores 2, a galera reclamou porque ela não tinha aqueles poderes dos quadrinhos. Ela só tava umas energias vermelhas, manipulava a galera. Morrinha, né? Hadouken vermelho. É, dava um Hadouken, manipulava a galera. Porque a Wanda do quadrinho, o Giovanni sabe mais que a gente. Ela era ultra mega poderosa, né? Ela dizimou os mutantes do mundo, né, velho? Não, ela acordou um dia, menstruada, e falou assim, vou acabar com essa porra toda. E acabou. Mas não, o que eu acho que foi... Acabou. O que eu acho que foi bom da série, mano, foi porque é o seguinte, mano, eles desenvolveram a Wanda pra ela ser exatamente o que o Giovanni tá falando agora. Porque eles pegaram e desenvolveram ela, né, e tal, e foi bem desenvolvida mesmo a história dela, né? Contaram a origem da história dela. Outra coisa, vou explicar uma coisa que vocês não vão... Desculpe que eu vou dizer, posso até chamar a atenção por causa disso, entendo isso. Ih, rapaz. Olha a censura, hein? Tem certeza que vai falar? Tem certeza? Pô, tô nem aí. Depois eu vou falar rapidinho. Primeira coisa, é o seguinte. Todo mundo acredita que se, por exemplo, a Mulher Maravilha estivesse na Marvel, junto com o Thanos, tinha partido ele no meio, sozinha. Certo. Aí o que aconteceu? A Marvel nunca teve uma representação feminina tão forte, mesmo estereotipada, como a Mulher Maravilha. Nunca teve uma personagem igual. Tá? É. Aí que foi que o pessoal dos filmes fez? Vamos puxar a bola pra Capitã Marvel. Capitã Marvel. Todo mundo sabe que Capitão Marvel quase é um sidekick. Júlio, que você lê, tá aqui o Bruno, que lê quadrinhos, sabe disso, que ela é quase um sidekick. Perdeu o poder pra um, perdeu o poder pra outro. Depois criaram novas personagens muito mais interessantes, que nem a menina de origem indiana, que é nova pra mim, eu não li muita coisa, mas... A vampira pega o poder dela, né? Pega o vampiro, ela pega o poder do vampiro, a vampira pega o poder dela. Então, quer dizer, então acontece um monte de coisa que acontece. Aí botaram destaque a Capitã Marvel. Só que aconteceu o seguinte, a Capitã Marvel passou uma imagem que ela, desculpe o tempo que eu vou dizer, ela tá pouco se lixando pra Terra. Isso é muito ruim, também concordo. É muito ruim, isso não, é muito ruim. Cara, aí que aconteceu, aí você tem uma personagem feminina que resolvia o problema da Terra, que era que saia sem qualquer arma, melhor, sem qualquer poder, que era a Viúva Negra, era a representação feminina, digamos assim, da super-heroína que existia na Terra, era a Viúva Negra, sentava o pau em todo mundo, cara. Só com 2 pistolas na mão e 2 bastões. Então o pessoal falava, porra, mataram a porcaria da Viúva Negra. Eu falei, nossa, quando mataram ela, eu falei, botei a mão na cabeça. Quem é que podia substituta? A Pepper, mas a Pepper usa uma tremenda de uma armadura. A Rescue, pra quem não sabe, é muito mais poderosa que muitas armaduras do Homem de Ferro. Aí então já começa assim, então o que, que você faz? Vamos ter que criar uma super heroína terrestre, pra que as pessoas sintam uma super heroína terrestre. aquela que realmente cuida, porque se você faz a correlação com a Mulher Maravilha, quando aquela recebe aquela flecha, chega para ela, ela já toma a postura de líder e já começa a comandar a Liga da Justiça. O Batman ficou em segundo lugar. Eu não sei como é que vai ser o Snyder Cut, mas a imagem que você tem é a mulher que é guerreira, preparada, vai para frente da batalha. Show, beleza. E você não tem. A Capitã Marvel chegou, bateu, quebrou, terminou o serviço, foi embora e tchau Terra. Não ficou na Terra. Entendeu? Aí o que acontece? A Marvel falou assim, temos que resolver esse abacaxi. Como vamos resolver esse abacaxi? Nossa, nós temos a Wanda. Não perdemos pra Fox. Vamos investir nela, cara. Enfiaram o pé. Mas isso, só rapidinho, só pegando esse gancho. Isso pode ser um tiro no pé da Marvel, botar uma heroína tão poderosa, vão ter que subir o nível do vilão também, né? Não, o Sledgehammer falou aqui, ó. Naquela fase do Bendis, na Marvel, lá em 2000 e tantos, ele coloca a Feiticeira Escarlate como uma personagem forte pra caralho. Ô, Bendis, segundo ele... só avisando pra ele, Bendis, a Feiticeira Escarlate já era fuderosa nos anos 70, junto com o Capitão, junto com o Doutor Estranho, cara. Não sei se aí... é botando pra quebrar. Sempre e aí ele teve. Continua. O problema é que pulverizaram os quadrinhos de um jeito que chegou no Brasil tudo misturado. Tinha a história dos anos 60, passando nos anos 70, dos anos 80, passando nos anos 70, porque tinha uma revistinha do capeta chamada Herói de TV. Não seguia qualquer sequência. Então você ficava louco daquela porra, porque era uma mistureba do cacete. Até depois começaram a alinhar as coisas, entendeu? Já a DC já tinha um pouco mais de organização, mas a Marvel sempre foi zoeira, cara. E pra você ter uma ideia, ser leitor de quadrinho no Brasil nos anos 90 era um tiro na cabeça. Porque chegava com quase 2 anos de diferença, cara. Diferente da DC, que chegava rápido. Por exemplo, todo mundo aí... acompanha... É porque, por exemplo, todo mundo acompanha junto a morte do Super-Homem no Brasil e no mundo. Vocês sabiam disso, né? Já as confusões que aconteciam, Guerras Infinitas, a confusão toda, que demorava um pouco mais na Marvel. Aí ele continua aqui, ó. Chegou no MCU, eles jogaram a Feiticeira Escarlate, né? Lá embaixo. Putaria demais isso daí. Foi mesmo. Mas foi. Eu acho que assim, mancho, eu acho que... até foi uma jogada, beleza, né? Foi uma jogada da Marvel, porque assim, mano, eles se vangloriam muito do universo coeso deles, né? O universo tem que ser coeso, né, e tal. Eles apresentaram a Wanda, né, com aqueles poderes dela lá no Guerra de Ultron, né? No Guerra de Ultron. Tô igual o Giovanni agora. Guerra de Ultron. Foi que eu... Já juntando o nome do filme, que nem tudo. Ah, meu filho. Ainda não chega às 11 horas da noite. Quando chega às 11 horas, começa a ficar doidão. No Era de Ultron, mostrar lá com os poderezinhos, né? Os poderezinhos mais nerfados, né? Vamos dizer assim. E seria muito estranho ela chegar do nada, né? Com os poderes altamente poderosos, né? E tal. E, meu irmão, como é que essa mulher aprendeu isso daí? E a série serviu pra isso daí, né? Pra mostrar como é que ela aprendeu, né? Fazer João, isso daí. João. Ei, João, eu queria abrir aspas aqui o comentário do Bruno, que eu achei no mínimo irônico, que ele disse assim, ninguém consegue explicar direito os poderes da Wanda dos quadrinhos, porque falam que ela tem o poder da probabilidade. E isso não é poder. Falou um cara... que fez mestrado em estatística, mano. Mas ele disse aqui, ó, Bruno Castro, eu trabalho com probabilidade e não sou poderoso. Vamos lá! Ei, doido, o Bruno podia ser um vilão da Marvel, doutor probabilidade. Eu pensava a mesma coisa, cara. O Bruno tem doutor matemática. Probabilidade estatística, o Bruno é pico, mano. Esse fela da puta de probabilidade é que mais ferra a gente na engenharia, cara. Puta que eu pariu. Aí, o nomezinho dele... Vamos fazer, assim. Quando... Vamos fazer a probabilidade e durabilidade do concreto. Tá errado. Vamos fazer a probabilidade e durabilidade do aí ferro. Quando... Tá errado. Quando o Bruno aparece no filme, né? Aparece com um brochezinho assim, né? No peito. Doutor Probas. Feio. Doutor Probas. Cuidado pra ele virar proctologista, porra. Ei, mas qual que é a probabilidade do Snyder Cut ser massa? Mas você... Fica na tua aí, José. Mas voltando pro WandaVision, seus baitos, quem tá saindo todo tempo do tempo? Ó, uma coisa que eu acho estranha. Eu sou PhD em destruição de ata, todo tipo de pauta e principalmente organização de qualquer cast, videocast, live o cacete, entendeu? Então, eu já fiz tudo, não vou ser mais uma agora. Episódios favoritos que vocês acharam? Pra mim, o quarto episódio foi muito bom. Outro episódio qual que, ela tá que eu gostei também. Qual que ela tá com aquele colã vermelho? Qual que é esse episódio? Esse é o 7. O meu favorito é o 7. É o 7. É o 7 que ela acorda com o colã vermelho na cama, Júlio, que ela tira assim um lençol e corpão. Eita! É bonito, né? A atriz é bonita. Que pariu! O oitavo episódio que conta a história dela, o passado dela e tal. Também a desculpa da tiarinha lá ficou bem feita, né? Bem bolada. O Marvel mandou bem isso aí. Como assim? A tiara da... Ah, pra dizer que é o símbolo do passado? É, achei másculo ali. Ô, meu filho. Mas assim, uma coisa que eu queria a opinião de vocês... Um negócio que eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que a Marvel fez direito essa origem da Feiticeira Escarlate? Porque, querendo ou não, essa origem, ela ficou muito estranha, porque ela, no final, ficou um negócio tão egoísta, porque ela meio que sequestrou aquelas pessoas. Não, mas isso não tem a ver com origem. A gente tá falando dos poderes lá no quando ela desenvolveu não. No míssil do Tony Stark, é isso? Não, eu tô falando no WandaVision, porque o WandaVision, achava que a vilã que tava manipulando tudo... Não, aquilo ali foi isso, aquilo ali foi um sequestro, aquilo ali nos Estados Unidos seria a pena de morte. Pois inclusive, é, no oitavo episódio, ou é no sétimo, né, alguma coisa assim... É ridículo isso, mano. Nossa. No final eles mostram realmente quem é que é a vilã, né, que é a Agnes, que é aquela vizinha lá, não. Né? Vizinha chata. Não, ela não é uma vilã, ela... Ela, não, ela ali, é uma vilã, né? Vilã entre aspas, assim. É, ela é uma vilã, mas ela entrou ali exatamente pra provocar a criação da Wanda. Por que que acontece? De novo. Não, deixa eu te perguntar uma coisa, Jovem. Não, peraí, deixa eu terminar no raciocínio, eu volto aí. Que, por exemplo, de novo fazendo comparação com a DC. Você tem um super-herói de origem mística, que é a Mulher Maravilha, tá? Uma semideusa. Então, cara, a Marvel tinha que botar alguém, pelo menos, pra responder. Só que dessa vez você foi na frente. Você pode ver o seguinte: toda vez que ela lançava alguma coisa, tava na frente. Batman Superman, saiu Guerra Civil. Então o que acontece? A Marvel sempre tava um pezinho à frente em relação a DC, não tô falando de filmes. Mas tava levando uma tabocada em relação à Mulher Maravilha. Então precisava de ter uma mulher de origem mística. A Miss Marvel, que é uma das personagens muito popular, mas infelizmente, tá fora, tá no planeta. Tá nem na Terra, nem cuidando da Terra. Tanto é que no momento que você vê lá em Ultimato, você tá olhando, se precisar de mim, eu apareço. Você lá veio, deu uns dois tapas no Thanos e foi embora. Não ficou na Terra. Okay. Esperou o terreno do Homem de Ferro, pegou o beco, não ficou na Terra. Então, tinha-se necessidade de criar uma guardiã da Terra. Beleza. Por que não a Wanda? Show. Sobre a origem, cara, porque como é que ia explicar a parte mística dela? Teve que vir uma bruxa. Entendeu? Porque a Marvel, por exemplo, cometeu algumas coisas no começo, com medo de fugir do lado Nolan de ser, porque o Nolan acabou influenciando muitas decisões em relação aos super-heróis. Você viu o seguinte, quando apareceu o Thor é místico. Nos quadrinhos é místico. Mas ali, quando apareceu no cinema, deu a entender que fosse uma ciência, civilização, né? Uma civilização extremamente avançada. Sim. Entendeu? Não, então eles não tiveram coragem de dizer misticismo. Quando chegaram... Alienígena, no caso, né? Alienígena. Quando chegaram no Doutor Estranho, de novo, não mexeram com magia. Chegaram pra eles e deram a entender que seriam realidades alternativas. Então eles mexem com a realidade. Então ali pode ser uma outra realidade, pode ser um outro universo. Então, quer dizer, eles não tinham coragem, a Marvel dizer assim, é místico. A DC não. Botou uma maravilha, foda-se. Ela é semideusa, aí tamo aí, Deus no céu, acabou. Nem explicou muito. Nesse lado, a DC em filmes foi bem mais tranquila. Não, vamos lá. O que eu... Entendeu o que eu quero dizer? Confuso. É que eu quero dizer, só terminar, o Joel. O que aconteceu? A origem, pra mim, da Wanda é ainda na Era de Ultron. Essa agora, não deixa de ser Feiticeira Escarlate, porque encaixaram o espaço místico que faltava na Marvel. Mas no caso, Giovanni, na série mostra que ela parou a explosão do míssil e não foi o armamento do Tony que falhou. Então ela já tinha os poderes antes do Ultron. Ela já tinha os poderes de probabilidade, mas só que era uma potência menor, né? Exato. Então porque era uma daquelas pessoas que nasceram, que lá foi, digamos assim, como é que chama? Milagres, né? Milagres. Ela tinha destinação de ser a deusa, né? Porque nem o pessoal falou do processo Nexus aí. Porque não tinha os mutantes, né, na Marvel, aí tinha que mudar o nome, né? Não sei o quê. É, que quer ter os aprimorados, né? Aprimorado, pessoas aprimoradas, que eles chamam. Mas qual é o teu, raciocínio? Ei, João. Continua. Ei, João. O que eu queria falar é o seguinte. Putaria, rapidinho, João. Na família da Wanda lá, os caras namoram lá na Europa lá e os boxe DVD tudo original, mano. Como é que é? A família do pai da Wanda lá, os caras com os boxe DVD tudo original, mano. Era pra ser aquele DVD de papelzinho, né? Falso. Exatamente. Era pra DVD ser que... é o canetinha branca. Esse retcon aí, esse retcon dela gostar de... Porque eu botei no grupo também, o Negada, se eles fizeram um retcon mostrando que a Wanda assistia série quando era piveta com os pais dela, vai ser forçado pra caralho, meu irmão, porque o pai dela nem essas séries tem. Como é que eles iam assistir na televisão? Aí os caras foram lá e trouxeram uma mala cheia de cor paraguaia com os DVD paraguaia pra assistir no país dela. Meu irmão, achei forçado de... Na Rússia, mano. Vou tirar na aqui, Rússia, peraí, tiraram uma. Na aqui Rússia, quem assiste a série. Vamos lá. Tiraram uma onda aqui comigo, perguntando assim: traça um paralelo entre WandaVision e Segunda Guerra Mundial aí, Giovanni. Sledgehammer, simples. As características daquela cidade onde ela estava são semelhantes a Berlim logo após a Segunda Guerra Mundial. Vixe, ou todos os países que estavam na linha após a Cortina de Ferro. Que ela recebeu contrabando as informações, recebeu as imagens importadas, que eram tudo travado. Então, se você quer fazer é o seguinte, aquela Sokovia era uma cidade que sofria consequências, com certeza, daquele universo da Segunda Guerra Mundial. Que o Capitão Mas nem Ferrando chegava os boxes original, não. Oi? Mas nem Ferrando a Amazon entregava lá na... A Amazon entregava lá na Sokovia. Tava, WandaVision tem quando você fala sobre Sokovia. É bem característico do povo que sofreu, digamos assim, a retenção de informação, como se fosse um muro de Berlim das informações que recebia do Ocidente. Bem Segunda Guerra Mundial. Eu senti essa vibe principalmente quando estava em preto e branco. Tanto é que se você vê nas primeiras séries da WandaVision, que passa nos anos 50, as pessoas tinham medo das bombas nucleares, sempre relatando aquela preocupação. Das bombas nucleares. Sim. Não, o que eu queria falar era o seguinte. O que eu queria falar era o seguinte. Uma coisa que me deixou confuso foi o seguinte, ó. A bruxa, né, se revela, né, como uma vilã, né, entre aspas. Aí tem a musiquinha, né? Não sei o que e tal, Agatha. Quem tá fazendo isso aqui é Agatha e mais ninguém, beleza. Esse trailer foi muito pai, mano. Tá doido, mano. O que é que acontece? Os caras disseram: quem é que tá. Fizeram uma música pra série pra contar isso. Ah, você ficou puto com essa música. Quem é que tá fazendo tudo isso aqui? É a Agatha e mais ninguém. Aí no episódio seguinte... Fizeram a gente de trouxa mais uma vez nesse episódio. Aí no episódio seguinte... Ah, quem é que tá fazendo isso aqui? Não, é você mesmo, Wanda, que tá fazendo isso aqui. Caralho, mas... Agatha e mais ninguém ou é a Wanda que não tá fazendo isso? Não, pois mas ela tava sendo estimulada pela Agatha, né, cara? A Agatha tava provocando ela pra chegar àquela situação, né? Aquelas lembranças... Eu não vi isso aí, Giovanni. Eu achei que ela diz que quem fez tudo aquilo ali foi a Wanda mesmo. Sim, foi a Wanda. E ela fala no final, né? Ela tava só tentando entender... Ela tava só tentando entender como que a Wanda fez aquilo tudo. Ah, então ela foi atrás do poder da Wanda, então. Ela era um voyeur de magia. Porque o poder da Agatha é absorver um ataque quando ela recebe, né? Um ataque mágico, né? Que a gente viu no flashback dela, né? E ela tava querendo entender os poderes da Wanda pra absorver eles e se tornar a nova feiticeira escarlate absorvendo os poderes dela. Só que teve aquele plot twist que eu achei legal, que a Wanda aprendeu, né? Que a mulher é altamente autodidata, né? É memória fotográfica, que ela conseguiu aprender numa única cena de segundos... As runas que estavam numa sala, a mulher aprendeu. Forçado pra caralho também, mas beleza. É a feiticeira escarlate, ela aprende isso aí. Macho, o Daniel Sam aprendeu o golpe da garra só olhando, essa mão. Isso aí tá na cultura pop a vida inteira, cara. Que história é essa? Ele treinou cara, pra caralho. Júlio, nossa, ele que cima referência do topo inacreditável. O cara conseguiu botar Karate Kid no WandaVision. Pelo amor de Deus. Caceta. Tem razão, viu, Samuel? Eu não sei como é que ela botou aquelas runas. Eu tava parando pra pensar assim, eu não entendi naquela hora das runas, porque ela só viu no quarto rapidamente. E você tem razão nessa parte, entendeu, cara? E tem a imagem do demônio lá dentro daquele quarto. Você viu lá a imagem lá do capitão lá? Ixi, Satanás. Mas aí, mano. Mas o objetivo da Agatha era esse. A Agatha não fez nada. O que é que a Agatha fez? Ela matou o cachorro e trouxe o Pietro fake. Pronto. Ela só fez isso, mano. O resto foi tudo da Wanda, mano. Macho, foi tudo egoísmo da Wanda. O Pietro era o marido dela. Ela dizia que era o Ralph, né? Só que não se referia. É o Ralph Bendy. Fosse... Ralph Bendy era o marido dela. O Ralph Bendy tem uma piadinha ruim também lá. Já vi o pessoal falando sobre isso, né, cara? Sobre meia bomba. É, exatamente. Além do... Né? Além do... Da Agatha, né? Da Agatha querer os poderes da Wanda, ainda tem o outro núcleo, né? Porque é tipo novela aqui, né? Tem o outro núcleo da galera da Sword, né? Que tem lá o cara que é muito parecido com Christopher Lambert, né? Que é aquele cara que é o parece, líder. Parece mesmo, parece mesmo. Christopher Lambert é o... genérico, né? Falta só ele ficar... atrás, falta, né? Só ele ficar Zanoi, né? Ele olhar o Zanoi que nem um... Aí, né? Zanoi. Tem um outro grupo. E tinha... Aí, pessoal, eu tenho outro grupo que tá eu, o Thiago e o Bassoli, da Iron, né? Que a gente, o Marcelo Bassoli. É. Só fala de teoria da conspiração. A primeira coisa que o Thiago falou, esse diretor é screw. Não deu... Foi a primeira, acertou, quase acertou, mas ele soltou logo. Esse diretor é screw, porque dava pra entender que o cara parecia, o comportamento dele era de um cara que tava pouco se fudendo na situação, que queria tirar proveito, né, cara? Entendeu? Aí e vocês aí? Que são mais inteligentes do que eu, por que que ele mentiu pro pessoal lá da Darcy que a Wanda roubou o corpo do Visão? Por que que ele mentiu, mano? Não, isso aí não tem como nem sendo o cara, nem Einstein explica isso aí, não tinha sentido. Isso aí foi um furo do caramba de roteiro, não faz sentido isso. Não, tem futuro sim, tem futuro. Porque sim. Porque a missão dele, ele queria reconstruir o Visão, né? Vamos lá, qual era o pulo ali? Vou dizer o seguinte, é minha interpretação, tá? O que que dá a entender? Que não garante ter certo, né? Com a saída das pessoas que morreram, inclusive com a morte da mãe da Rumble, o que que aconteceu? Quem subiu ou por burocracia ou por falta de... Esse cara, desde o começo, sempre passou a imagem de incompetente. Entendeu, cara? Então, o que acontecia? E outra coisa, deu a entender que a Schwartz, ou melhor, a Schwartz, ela não Schwartz? É nem tão... Schwartz? A Schwartz. Schwartz. A Schwartz nem é boazinha e nem também é malvadinha. Ela é cinza, porque ela tava querendo criar mais outra arma, que era o Visão, pra trabalhar pra ela. A Shield também não é, não. Não, boazinha também não. Você lembra que quando o Capitão América virou pro Pietro e virou pra ele assim, quando sobe o aeroporto, É tanto que a Shield não é boazinha, que os caras queriam acabar com a Shield. Não, você não entendeu. Não tem aquele momento lá que o Era de Ultron chegou ao aeroporto do cacete. O aeroporto, esse que é o termo, do Nick Fury subindo. Aí ele fala assim, começa a salvar as pessoas lá da Sokovia. Aí o Pietro pergunta pro Capitão América: essa aí é a Shield? Ele fala assim: essa é como a Shield deveria ser. Quer dizer, as pessoas acreditam como essa Capitão aí América. É essa merda, né? Ele quase disse assim: essa aí é a carivecina e tal, e tal. Tá joia. Então o que acontece, que eu tô dizendo rapidamente só pra terminar a teoria, é que o cara foi incompetente, mas ele tinha uma competência porque a ordem da Schwartz era criar uma arma. Por que eles estavam precisando de criar uma arma? Porque com certeza já sabiam da ameaça que vai ser o Skrull. Entendeu? Os Skrulls também tão bonzinhos, são malvados também. É outra oportunidade que foi criada. Será que vai ser a saga da invasão secreta agora? Cara, vamos lá. O que a Marvel tem na mão pra fazer hoje? Me diz. O que ela tem hoje? Me diz com um grande vilão. Ela já queimou o Thanos. Agora, o que ela tem agora pra fazer? Me diz um grande vilão que ela tem agora. A galera tá jogando aí o Galactusão. Aí. Galactus não funciona no cinema, não. Cara, Galactus é muito grande, cara. É muito grande, cara. Não dá, não. Botar um prédio ambulante no... Tem um vilão, Giovanni. Tem um vilão que ele viaja entre as dimensões da Marvel. Só que eu não lembro o nome dele. Ele também viaja pelo tempo também. Mas tem esse vilão aí que pode ser que ele entre nessa nova fase. Só que eu esqueci o nome. Vocês vão ver, vão querer, macho, ao invés de botar o Galactus, mano. Vão querer botar aquela cabeça do jogo dos Vingadores, mano. Que puta. Puta é o Mardok. Madok. O nome dele é Madok, Joel. O nome dele. Madok. Bomba, é bizarro daquele do jogo dos Vingadores. Não, eu acho legal. Ele foi o vilão do jogo dos Vingadores. Eu tava falando lá no começo, né, da diferença ali das revistas pros filmes, né, e tal, e deu o exemplo do Thanos, né. Aí o Giovanni, ele botou um comparativo lá da história da Wanda na revista, né, com a história da Wanda na série. Aí dizendo que a Wanda, quem cuidou dos filhos da Wanda foi uma vaca, não sei de onde. Oi. Aí eu disse assim, meu Deus... Graças a Deus que não botaram essa merda. Falei, olha, tem graças a Deus que não botaram uma vaca, aí ninguém entendeu nada. Tem uma vaca sim, criou os dois. Ainda bem que não tem isso, viu? Porque, veja só, pra várias, vocês têm que lembrar o seguinte, Wanda e Pietro são filhos do Magneto. Sim. Certo? Aí, e outra coisa que a gente tava falando, né, Samuel? Será que vai aparecer o Magneto? Caralho. Porra nenhuma. Sabe que o perigo ia ser? É fazer aquela reviravolta, aquele plot twist que teve no Homem-Aranha do qual é o nome daquele cara? O segundo Homem-Aranha, qual é o nome dele, cara? Andrew Garfield. E que o pai dele não morreu. Pode ter um plot twist. Entendeu? Nossa, mas aí ia ser entendeu? Demais, mas... Aí pode ser que o seguinte, aí aparece ali, não, esses pais não são seus pais. Nossa, eu sou seu pai. Já pensou? Padrão. Já pode seguir o padrão de Star Wars, né, cara? Já tá tudo dentro da mesma Disney. No, I am your father! Yeah! Aí, então, nos últimos episódios, aparece o Visão Branco, mano. Visão Branco. Visão Branco mesmo jogo do Capitão América e os Vingadores. Tu lembra, João, desse jogo aí? Tinha uns Super Nintendo. Já apareceu nos quadrinhos Visão Branca há muito tempo, agora não lembro quando, mas teve Visão Branco sim. Na verdade, cara, quadrinho, tem tudo que você pode imaginar, cara. Já apareceu uma vaca, muitos anos, né, João? Porra, a vaca, bom, mas pode fazer o que não fala. É uma boa personagem, viu? Não fale mal dela, não, cara. Ela é uma excelente criadora, cara. Só que não tem nada a ver. Nos quadrinhos, a Agatha é babada dos filhos da. Não, a Agatha, a primeira vez que eu vi sobre a Agatha Darkness, ela foi no episódio da Ninhada. Certo? Aquela confusão dos anos 90, né? Em que eles tiveram que deixar o filho com ela. Ele é Franklin, é o filho do Ed Richards com a mulher invisível, entendeu, cara? Exato. Posso falar rapidinho outra coisa forçada do roteiro do Visão Branco? Eu acho que vocês vão concordar comigo, que ninguém comentou. O Visão Branco, quem montou ele, o primeiro Visão, foi a junção do Homem de Ferro com o Hulk. Bem, né? E ainda teve o Ultron ainda participando para criar o Visão, e ainda teve o próprio Paul Bettany. O corpo do Visão, quem criou foi o Homem de Ferro e o Hulk, né? Bruce Banner. Não, aí quem criou foi aquela cientista lá que era apaixonada pelo Thor, aquela chinesinha lá. E aí chinesa, coreana! A coreana. O Ultron, aí o Ultron, ele queria botar mesmo a mente dele aí lá no corpo, né? Do Visão. Aí vocês acham mesmo que cientista pé de chinelo ia montar o Visão sem nem a pedra, sem a pedra da mente, montar o Visão sem a pedra da mente? Mas a pedra não servia pra montar ele não, mas só pra dar a alma dele, cara. Ô, pessoal. Pronto, pra dar os poderes a ele, né não? Que os poderes dele vêm daquela pedra. Olha só o que o Bruno escreve aqui. Bruno Castro, quero uma comparação de WandaVision à Guerra dos Farrapos. Não, no Guerra dos Farrapos não vai ter não, vai ter lá em Natal. Que teve a invasão dos Potiguar lá. Foi quando entrou a feiticeira muito doida e acabou com todos os natalenses. Pô, você é Potiguar, eu tô sabendo. Entendeu? Bonitinho. Ei, mas vocês agora, já chegando no último episódio, vocês acharam que a Wanda era uma vítima? Ela não deveria ter saído dele presa, não? Eu não consigo. Eu vou fazer uma pergunta. Quem vai prender? Vamos lá. Quem é que vai prender a doida lá? Vai tu. Ela deveria ter se entregado, não? Não. O problema é que o roteiro o tempo inteiro botou como se ela fosse vítima, que ela se sacrificou para aquelas pessoas. Não, própria série fala isso. Eles nunca vão saber o que você sacrificou. E os caras, tipo, um cara de puta assim. Sacrificou o quê, macho? Ela não fez. Foi que ela sacrificou? Ela sacrificou um namorado imaginário. Não, gente, vamos lá, sem brincadeira. Quando ela tirou o Exonal, o povo voltou ao normal. Entendeu? Voltou, né? Acho que não sei se voltaram com sequelas, mas deve ter. Mas voltaram ao normal, né, cara? Ô, Júlio, mundo... só pega. Com certeza. Foto... Essa... tu já mora no Rio. Com essa foto, não vou pensar que tu é traficante, não, cara. Com essa com cara certeza. De traficante, parece bicheiro. É de Abílio de Abílio. Oh, com certeza, como aconteceu com a Maria Rambô, a Maria não, né? A Mônica Rambô. É. Outra forçada de barra. Ela passou pela parede do Rex lá e ganhou poderes. Com certeza, na volta daquela parede, todos os moradores daquela vila ganharam poderes também, viu? Posso dizer, eu queria muito. Viu, João? Eu queria muito que a Darcy ganhasse poderes e usasse colã de super-heroína. Então, menina, ia ser massa demais, meu. É, João, e a segunda temporada vai ser a feiticeira não perseguir os vilões que virar os moradores, né? Tipo, Smallville, né? Exatamente. É o Smallville aqueles... da Kryptonita, né? Aqueles caras tudinho, mano. Vamos lá, devagar. Aqueles caras tudinho ali. Peraí, só um minutinho. Samuel. O indiano da empresa. Ô, Dini, copia esse roteiro todo que é mundo, sucesso, hein? Todo mundo vai virar aqui. Vilão. Vamos pra biaspa aí, pessoal. Samuel, você tá precisando namorar, cara. Você tá fissurado dessa menina, Samuel. A Darcy é linda demais, tu é doido. Ele quer não, sou só eu não, viu, Giovanni? Sou só eu não. A negada fica escondendo a beleza dela direto. Ela, chegou no Rex lá, deram uma roupa nela e engordaram a mulher. Parece que inflaram a roupa da mulher, mano. A mulher pegou uma roupa. Bonita do mesmo jeito, hein? Ela igual tá um saco de batata, bichinho. É, mas inflaram ela pra aquela não ali gato, é falsa magra. É que nem a outra lá, que a feiticeira escalate, que a gente descobriu que ela não tem bumbum, né? Ô, pensamento desgraçado. Eu botei a foto, vocês viram lá, ela não tem bumbum, cara. Ela não tem bumbum. Todo mundo. Tem não. Tem que andar e as mais conclusões, de... mano. Conclusões. O que é que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Primeiro, conclusão. Marvel ganhou dinheiro pra cacete, tirou proveito pra todo mundo, conseguiu sustentar o projeto dela, fez um bom trabalho. A Disney tá feliz pra caralho. E a gente tá aqui feito um bando de resruela, falando novamente do Vivando. Hein, Joel? E aquela notícia? WandaVision é a série mais assistida do momento. Aí, nossa, pequenininho, mano. No Disney Plus. Não, essa aí rendeu teorias ótimas, né? A gente falando assim, porra, como é que o cara consegue dizer sobre um canal sobre isso? Basta a China parar pra assistir um filme, acaba com qualquer probabilidade, entendeu, seu Bruno? Acaba com qualquer coisa. Se a China for assistir, ela derruba o servidor, mano. Não é doido, eu vou lançar uma notícia. Aqui no Azila aqui agora, ó. Tô abrindo aqui o site agora, ó. Vai, solta. AzilaCast é o maior podcast do Brasil. Não era da Galáxia? Aí bem pequenininho. Segundo o Azileito. João, tô abaixando o nível, não era da Galáxia? Não, mas a gente tem que começar um nordestino ali. Da Galáxia. Eu lembro da Galáxia nordestina ainda. Da Galáxia nordestina ainda. Agora, só um comentário. É a primeira vez que eu gravo aparecendo no live. Eu tô emocionado, cara. Oi, Giovanni chorando aí. Não. Pelo menos tá saudável, né, João? Pelo menos tá saudável. O que é que vai acontecer daqui? O que é que vai acontecer? Que porra é essa aí? É porque a gente fala assim quando a criança tá gordinha, entendeu? Aí, pelo menos seu filho tá saudável, né? O que é que vai acontecer, mano, daqui pra frente? Como não tem corte, ó, pra tu, ué. Presente. Vai ter segunda temporada, macho, ali? Porra, mano. A galera tá dizendo que não vai ter, né? Mas, deixa eu só ler uma entrevista que o Dr. Strand deu, Benedict Cumberbatch. Benedito Cumberbatch, meu filho. Eu sinto muito. Olha o que ele disse pra galera. Eu sinto muito por ter desapontado vocês. Isso teria sido divertido, estaria ligado com o envolvimento da Wanda no segundo filme do Doutor Estranho. Mas isso tudo está por vir. Estamos gravando agora, estamos filmando desde Natal. E tem sido muito animador, fecha aspas. Tá por vir porra nenhuma, não, macho. Tá por vir. Tá por vir o quê, mano? Tá por vir é mais dinheiro no teu bolso. Não vai ter, não? Não vai ter Wanda no Doutor Estranho 2, não? Tu acha que vai nada, mano. Vai, não. Vai ter uma cena, né? É, uma cena na cena pós-crédito. Mas vocês que são mais inteligentes, o Visão Branco foi pra onde depois que ele recuperou a memória? Cara, primeiro do cabo aí pra uma. vamos lá. E atrás verdade... da mulher o cara raiz forma. É que acabou ele... o dinheiro pra fazer mais cena do cara. Não, seu maluco. Ele pegou, descobriu sobre o barco de Teseu, viajou pra Grécia, está agora fazendo todo o seu trabalho filosófico, entendendo que to be or not mas... to be is the question. Mas ah, eu, na Grécia agora estudando. Eu tava falando sério, mas eu parei vocês pra ouvir não... ainda. Puta que pariu. Não, não, sacanagem. O que eu acho que aconteceu, certo? O Visão, ei, mas... ele se isolou. Por que que aconteceu? Vocês não acharam legal, não, a luta dele ali? Porque começou com uma luta porradaria total, né? E depois foi uma luta cerebral, né? Não, esse, ali eu achei maravilhoso. Achei muito mais... legal aquilo ali. E o outro que é mais legal, que eu acho mais legal. O que eu acho mais legal ainda foi o seguinte: é a história que. O momento intelectual que teve na série, por ser final, levantar a história do quarto de Teseu, que é uma das teorias mais legais que eu já estudei na minha vida, que nem a teoria do quarto escuro, teoria da sombra, Gertrude, são teorias que eu acho excepcionais, que você pode ler e gostar, que são teorias aparentemente fáceis, mas que levam você a refletir, né? É, então o que acontece? Quando ele falou daquela barca do Teseu, aquela coisa toda, eu falei: vai sair coisa boa, tá? O barco de Teseu mostra a evolução do ser humano e você começa de um jeito e pode terminar de outro. Você muda a sua vida de tal forma que você... O Giovanni, que é de 20 anos atrás, é diferente do Giovanni de hoje. Então, essa, eu não sei se eu sou o mesmo Giovanni. Por isso que muita gente fala que o certo é que a pessoa não mudou, ela evoluiu. Então, no caso... Vai ali, trocando, no caso dele, né? O negócio é que ele diz, né? Que vai trocando ali a... Olha, porque o que aconteceu? As peças, né, do barco, aí... Isso. No final você tem um barco original ou tem o mesmo barco? Pois é, mas não dá pra generalizar. Já é estudado, meu bicho. É... A gente tem amigo nosso aí que ele é o mesmo desde que a gente conheceu ele. Briga com todo mundo, briga com o Bruno lá do Snyder Cut. Nunca mudou, triste, nunca muda, mas... Vamos lá. Você ainda sabe é que... vítima igual a Feiticeira Escarlate. É porque existem dois tipos de homens que nasceram. Existem os Neandertal e existiam os Homo Sapiens. É, conviveram, todos os dois conviveram. Até hoje não se sabe se um matou o outro ou sobrepôs o outro. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Quem está aqui agora contando a história são Homo Sapiens. Entendeu? Entendeu, cara? Ei, a gente só tem que tomar cuidado pra nossa live não trepar com o BBB, mano, senão a audiência que vai cair, mano. Que BBB, o quê, porra? Nós somos melhor que o BBB. Cara. Tem que terminar o cast aí, que o BBB aí. Logo agora que o BBB, cara. Dá pra competir, a galera, macho, a galera tá asilada aí pela Juliette. Juliette é massa, mano. Tá vendo, um homem que estudou 12 anos pra ser engenheiro, você gosta de BBB, cara? BBB. BBB é massa, é porque o Júlio não é questão do. Não é questão de cor cerebral, não. O negócio do Júlio é a putaria. Seca. Ele gosta de putaria. Ah, putaria, você pode ver aonde, por exemplo. Porra, quer ver uma série que tem bastante putaria legal, cara? É Deus Americanos que tá passando agora lá na Prime Video. Do caralho, meu irmão! Tá bom mesmo, Giovanni. Não, porque a segunda temporada foi chata pra caralho. É chata, mas é que você bota pra pensar. E ter algum pouco de conhecimento sobre história e já leu o Neil Gaiman, tá muito bom a série, cara. Tá, agora é cerebral. Não vai ter pata e porrada. Agora Odin mostra um Odin escroto, como deve ser, entendeu, cara? Pra gente ir pra aqui pras mensagens finais, mas a galera aí vão mandando suas mensagens finais aí. Uma série ali que você quer ver. Tão perguntando cadê as notas? Uma cadê série de putaria boa, mano, pra você assistir, se chama WandaVision. Putaria? Como assim? Porque no final você vai sair achando que foi sacaneado no final da série. Então é uma boa série ali pro cara assistir de putaria. Ah, gostei, pronto. Mas, realmente, foi uma putaria com a gente, realmente. Fizeram sacanagem, cara. O pessoal aqui tá perdentando aqui. É mesmo, vamos dar nossas notas aqui, né? O Sledgehammer lembrou bem que faz tempo que a gente não dá nota nos Asila. Faz anos e anos e anos. E minha nota, assim, avaliando a série em si, teve 3 episódios horríveis, teve 2 muito bons, e os últimos, depois desses 2 muito bons, que é o 4 e o 5, foi só decepção. Eu realmente me decepcionei muito depois do 4 e o 5, porque o 4 e o 5 foi tipo um gráfico, né? O gráfico tava lá embaixo. Aí foi na verdade, o 4 e o 5, o 4 e 5 depois que explicaram, né? Que o que você pensava não aconteceu, né, na verdade. Porque o 4 e 5 foram muito bons. Ô, Júlio, ele tá dando a nota, cala a boca, porra. Gostou do fora? A minha nota é 6 de 10 pra série, infelizmente. Tá bom, Ela realmente acabou decepcionando, mas ela não é de tão ruim, não. Eu não senti que eu perdi meu tempo assistindo, certo? Mas realmente ela decepcionou muito, porque é aquele negócio que eu odeio na Marvel, que é enganar a gente. Pô, pra que isso, enganar a gente, filha da puta? Se tu pode fazer a gente feliz, pra que tu engana, mas só pra perder credibilidade? Só pra perder credibilidade. Que pode acontecer nesse novo filme do Homem-Aranha aí, se eles não trouxerem essa galera que é pra trazer, né? Que vai decepcionar novamente. Eu espero que isso não aconteça, né? Porra, se o Neto tivesse aqui no cast, seria 8 de 10. Sacanearam o Neto. Qualidade 8 de 10 no torrente. E tu, João? Tá, e tu, João? Conclusões, que nota tu dá aí pra série? Vamos lá, fui enganado. Mas seja fui enganado. Por favor. Fui enganado é ótimo. Fui enganado, estou puto. Fui enganado. Estou puto. Então, pelo fato de ter sido enganado, tirando a história do barco de Teseu, que achei excepcional, uma guerra cerebral que precisava, né? Uma coisa rara na Marvel. Eu me senti enganado, cara. Quando, por exemplo, a história do Pietro, porrada. A da Harkness, porrada. A história do Skrull, porrada. A história do Mephisto, porrada. Então, cara. Eu acho que é aquela velha história. É uma coisa que vai deixar muita gente pensando. Essa vai ter muito comentário. Eu acho que eles queriam arranjar um Batman vs Superman para ficar comentando. Acho que acabaram fazendo a WandaVision, que muita gente vai comentar, porque com certeza tem muita gente que gostou, mas também tem uma galera que não gostou, tá? Que a gente esperava um pouco pois mais. Pois é, Giovanni, até as cenas pós-crédito são ruins. Você, em vez de você colocar uma Capitã Marvel de costa, ou então um Nick Fury de costa, já que não pode pagar o ator porque estão querendo economizar dinheiro, eu tô achando que é isso. Aí é, bota. É circo, né? Bota a Capitã Marvel de costa. É circo, né, mano? Aí bota uma alien genérica dizendo: ó, Mônica Rambeau. Uma pessoa está querendo falar com você. Filha da puta, bota logo o Nick Fury lá querendo falar com ela na cena pós-crédito. Por que que não faz isso? O filme do Homem de Ferro, primeiro, que a Marvel tava liseira, colocaram o Nick Fury lá, e nesse aqui, que a Marvel tá podre de rico, não bota. Aí vai fazer a cena pós-crédito da Wanda também lendo aquela porra daquele livro que não serve de porra nenhuma até agora. Segura a peteca. O Darkhold é um livro poderoso. Agora vamos ver se eles vão deixar de ser um livro poderoso, né? Darkhold é foda. É um livro poderoso. Então vai ter segunda temporada, meu. Não vai ter segunda temporada, vai ter outra. É o livro de São Cipriano, né, João? Eu sou sacapiano. Aí, ó, gente, só terminando a história triste, então eu me senti enganado, certo? Eu não sou com uma galera, foi muito... Nick Floyd, gostei, cara, Nick Floyd, ó. Nick Floyd, eu... Macho, eu tô que nem o João, tocando as palavras também, mas... Aí, Nick Floyd? Vocês estão muito loucos, mano. Não, aqui loucura, Nick Floyd. É asila. Eu já gravei 2 asilas só de cueca, cara. Nem a dobra, cara. Só de cueca ainda teve um dormi pra caralho, meu. O Igor Dream aqui, mano. O cara misturou Nick Fury com Pink Floyd. Tá muito louco, né? Deixa eu dar minha nota, porra. Aí então o que acontece? Me senti enganado, me senti. Nota tragado. Zero! Não. Me senti enganado é muito bom, né? Não, eu vou dar nota 9, porque... Me senti enganado, acordando todo dia. Eu vou dar uma nota 9! Aí, ô Joel, o Giovan ligou pro Celso Russomano, certeza. É, cara. Tô me sentindo enganado. Vou botar minha nota é 9, porque é uma nota que é razoável, porque não deu pra ser 10. Não, sem sacanagem, juro. E assim, e de 0 a 10, cara, eu vou... queimar a minha língua, cara. É um 5 com pouca ruim, um 5 indo pro 4, entendeu, meu camarada? É um 4,8 arredondado, entendeu? E tu, Júlio, foi que tu achou as conclusões aí da série aí? É assim, como eu falei no começo, não me sinto enganado, porque eu acho que todo esse hype, eu sei que teve pegadinha, mas, cara, esse hype foi criado por YouTubers, por canais, por site, por blog, podcast... Um monte de teoria que a gente sabia que poderia... Que a gente sabia que não ia dar em nada, né, mano? Não iam botar Doutor Estranho nessa série, né, meu irmão? Os caras não iam queimar o Doutor Estranho nessa série, né, meu irmão? A gente que tentou se enganar, meu irmão. Peraí. Aí vem o cara. A gente tentou se enganar, a gente se iludiu. Aí vem o. Aqui o senhor aqui chega, Diego Benevides. Manda um abraço pro meu primo, Marcelo quer te comer. Pê, tô mandando um abraço, que vai te comer. Tchau, continua. Aí, assim, mas a putaria máxima foi o Pietro, mano. Aquilo ali, cara, foi uma afronta pra chamar a gente de idiota, cara. Aquilo ali. Assim, a gente tem um problema com. Chamar os caras de trouxa, mano. Chamar os caras de trouxa. Expectativa alta é normal. É uma parada normal pra qualquer um que se considera nerd ou não nerd. Mas que assiste todos os filmes, a gente vai ter expectativa alta porque a gente quer o melhor. Mas botar aquele Pietro foi muita sacanagem com a gente. Foi chamar a gente de idiota, né, mano? Ou vocês vão comer essa merda aí, vocês vão achar massa, vão sentir gosto de empadão, mano. Vocês vão comer esse cocô aí com gosto de empadão. Não é, pô, meu irmão. Isso é uma afronta com a gente, né, mano? Isso é uma afronta, é um desrespeito com a galera. E, Júlio, eu me lembro como se fosse hoje eu dizendo, macho, se esse Pietro... Não, eu tô falando, a gente queria tirar do grupo, Samuel, que tu não sabe, mano. A gente falou, não, o Samuel tá louco, mano. Vamos tirar ele do grupo quanto é tempo. Tá Samuel tá, se fosse Samuel tá com defendendo a Marvel. Não, a gente defendeu, com incidente, foi muita sacanagem. Ele foi mordido por um cabo italiano. Mas vou te falar, tinha tempo que a gente não tinha uma experiência tão legal num seriado como esse, de conversar, de trocar ideia semanalmente. Foi como experiência séria, é um 10. Mas como entretenimento, eu dou um 6, 7 ali pra série, que o final foi muita sacanagem com a galera, mano. Aquele Pietro ali foi o Mandarim parte 2, velho. Mandarim 2.0, a gente não merecia isso, não, cara. É, aquela do Pietro também foi foda. O Joel pagou aí um ano de Disney Plus aí, o Samuel pagou um ano aí. Mas, pô, cara, foi muita sacanagem. O Giovanni já pagou 3 anos aí na frente aí. Eu paguei 4, porque eu queria ver uma Mandalorian 2. O Giovanni comprou até ação da Disney aí, se duvidar. Eu dou um 6, 7 aí de 10 aí, acho que... Mas como experiência foi muito bom. Babão! Como experiência foi muito legal. Coisa, seu covarde, você é um moleque! Você é um safado, né? Você é um safado! Eu vou te dizer um negócio, mano. As calças que veste, né? E tu, João, tu que é um cara que aqui, detesta mano. Seriado, que... Detestou essa parte do... O Joel, quando terminou, abre aspas. De nota zero. Ele tava muito puto no último episódio, Joel. Deixa eu te dizer um negócio puto. Aqui. Vou mandar a minha opinião aqui, macho. Eu já sou enganado, macho, na minha vida inteira, macho. Aí, Kevin, mano, empresazinha de super-herói, macho. E vem querer me enganar, macho. Não, macho. Não, macho. Sai daí. Não, nota 2 nessa porra, mano. Não, eu sai tá fora, mesmo, macho. Não vem querer me enganar mais, não, macho. Eu já sou feito de trouxa. Né? Já sou feito de trouxa todos os dias na minha vida, macho. Não vai vir empresazinha de super-herói vir querer me enganar aqui, não, macho. Sai daí, macho. Tu é doido, né? Finaliza essa porra aí, macho. Agora... Peraí, só uma coisa pra terminar. Já que você tá sendo enganado, quanto é que tá a gasolina aí no Ceará, hein? Acho que tá bem uns 100 reais já, mano. R$6,00 aqui em Recife, tá R$6,10. Vê, né, ser enganado? R$6,10, caralho, se fudeu, me jogou. Todos os dias... Agora eu tô puto. Todos os dias da minha vida, eu sou enganado, mano. Aí quer vir a... Quer vir a Marvel... Kevin a Marvel e quer me enganar mais ainda, macho. Sai daí. Não. Aqui vocês não me enganam, não, viu? Aqui vocês não me enganam aqui, não. Sai daí, acaba isso aí. Pronto. pra lá. Acaba o programa. Aqui vocês não me enganam mais, não. Até semana que vem com live de Falcão e... Então eu dei o dito, abraço. Boa semana pra todo mundo. Hasta la vista, baby.